Fio Félix sendo chamado de frangueiro. Eu fiz um cantinho da saudade, com todo respeito ao Fiore Gigliotti, para homenagear o injustiçado goleiro brasileiro de 70. Foi assim. Ô pai, pai, o que que é frangueiro, pai? Por que que todo dia me chamam lá na escolinha de filha de frangueiro? Por que que eu sou filha do frangueiro, pai? Foram perguntas recorrentes de Lígia. Menina Lígia, então com 5 anos, ao pai Félix. Félix Miele Venerando, goleiro do Fluminense, da Portuguesa, do Juventus, do Nacional e da Seleção Brasileira, ali por março ou abril de 1970, antes da Copa do México. E o Félix pacientemente dizia à filha Lígia, menininha de 5 anos, que ela era filha de um frangueiro, porque ele, Félix, tinha sido vendedor de frangos em feira de São Paulo quando moço, e o apelido ficou, para ela não ligar, não. Mas ao final da Copa de 70, você pode observar nas imagens e da Band, o Félix sumiu daquela muvuca toda, daquela festa toda no invadido gramado do Estádio Azteca, pós-Brasil 4, Itália 1, e disparou no túnel do Estádio Azteca gritando: "Teléfono, teléfono, teléfono!" Lá no campo, Pelé pelado, Rivelino pelado, Tostão pelado, arrancaram tudo dele, chuteira, calção, camisa, aquela, o pessoal carregando nas costas o Pelé, o Zagallo, aquele negócio todo, mas o Félix não quis saber de festa. Procurou o primeiro túnel e entrou gritando: "Teléfono, teléfono, teléfono!" Na primeira sala aberta que lhe ofereceram, o Félix tirou da sunga saqueira que sempre usava dentro do calção, tirou um papelzinho com os números dados a ele pelo saudoso repórter carioca do Jornal do Brasil, Oldemário Touguinhó, com o qual trabalhei no rádio aqui em São Paulo uns tempos. O Oldemário ensinou o Félix lá na concentração como é que fazia ligação para São Paulo, para o Rio, para o Brasil, para fazer o chamado International Collect Call, ligação internacional cobrar, para Embratel, no Rio de Janeiro, onde ele morava. Aí ele saiu correndo, disparado, né, pedindo um telefone, deram um telefone para ele, ele fez a ligação internacional, enquanto o Brasil comemorava demais, obviamente no campo lá, a conquista do tricampeonato mundial de futebol. Aí ele, numa saleta qualquer lá dos baixos, dos interiores do Estádio Azteca, ele conseguiu a ligação completada no apartamento do lado do seu, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, apartamento do Félix, que era alugado e não tinha telefone, que era muito caro à época. Aí o Félix pediu para a amiga vizinha, depois que a Embratel conseguiu acessar o telefone da vizinha do Félix, o Félix pediu para ela chamar a mulher dele e a filha Lígia, enquanto ele, Félix, ficava naqueles segundos ouvindo os fogos que explodiam e incendiavam Laranjeiras, o Rio e o Brasil, com o Tri do México minutos atrás conseguido também graças a ele, Félix Miele Venerando. Aí as duas chegaram. Aí pôs ao telefone, mas Félix pediu para falar primeiro com a filhinha Lígia. E ele gritou soluçando, berrando: "Filha, filha, filha, aqui é o teu pai, filha. Sou eu, filha, sou eu e não sou frangueiro, não. Amanhã diga pros seus coleguinhas avisarem seus pais lá na escolinha que eu não sou frangueiro. Que você não é filha de frangueiro, não. Que o teu pai não é frangueiro, teu pai é campeão do mundo, filha. Filha querida, teu pai é campeão do mundo, filha." Berrava Félix chorando como nunca na vida. Naqueles minutos o país era uma festa só, com todo mundo vibrando e vendo tudo pela TV em branco e preto, mas para Félix imputava só aquele pedacinho de Brasil do lado de seu apartamento no Rio, em Laranjeiras, onde a comemoração era só a três: a menina Lígia, a esposa Arlene e o frangueiro mais maravilhoso do mundo, meu caro Fiore Gigliotti. Félix, aquele que nunca vendeu frango à feira, mas que inventou essa história para a filha não sofrer, não sentir. Pai, o que, que é frangueiro, pai? Por que que todo dia me chamo lá na escolinha de filha do frangueiro, pai? Esse foi muito injustiçado, Fiore Gigliotti. E ele me falou um dia uma frase que eu publiquei nas minhas tribunas todas, e a revista Veja, nas frases da semana, publicou lá com o grande santista Júlio César de Barros. Frase maravilhosa do Félix: "Pelo menos quando eu morrer, que parem de dizer que o Brasil ganhou a Copa de 70, apesar do Félix." Porque duas grandes injustiças aconteceram e acontecem no Brasil. O Barbosa foi crucificado porque não ganhou a Copa de 70. ou melhor, o Barbosa foi crucificado por não ganhou a Copa de 50. E eu, Félix, fui crucificado porque ganhei a Copa de 70. Ele nunca será esquecido, né, Fiore? Eles ficarão por todo o sempre incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa e hoje é um tema que foi pedido por algumas pessoas e eu acho muito interessante. É um tema que eu, particularmente, eu nunca vi as pessoas debaterem sobre isso e é um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a questão da pilantragem em família. Hoje eu vou trazendo aí uma pessoa, é uma figura muito carismática da internet. E tem muita história interessante e muita coisa legal pra falar. Hoje quem vem participar do programa é o Tio Will. Fala, Tio Will. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, minha gente? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é louco pra caralho, hein? Ah, obrigado, faz parte do meu charme. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem um programa, você tem um canal, inclusive você chegou aos 1000 ouvintes, quero te dar os parabéns. Porra, muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Lá no programa seu... Tem um travesseiro com desenho de uma moeda no fundo. Sim, o que, que é aquilo lá? A minha esposa, pô. Você é igual o Tricel? Você fica comendo boneca ou não? Olha, eu só não como porque não tem buraco. Porque assim, eu acredito no... Se tem um buraco, tem um jeito, tá ligado? Inclusive, eu aprendi isso com meu avô. Porque diz a lenda que ele perdeu o cabaço dele com uma bananeira. Ele meteu o buraco na bananeira lá e foi que foi. Mas não, essa aqui é... Você tá ligado aquele negócio dos caras que comem puta porque não, pra fazer coisa com a puta que não faz com a esposa? A mesma coisa. Mas você tem negócio de waifu ou não? Tenho, opa. Claro. Essa aqui é a 2B. A minha waifu do jogo Nier Automata. Inclusive jogaço, viu? Super recomendo. Meu irmão, da onde que nasceu a ideia de você criar o canal do Tio Will? Ó, é uma longa história, mas vamos que vamos. Originalmente, lá pra 2012, 2013, o canal se chamava Da Hora Vida. Por que desse nome? Não sei, só sei que foi assim. E nessa época, mano, era muito amador. Como é que eu fazia? Meus vídeos, eles não tinham roteiro, era tudo improviso. E por fato de ser improviso, era uma merda, né? Aí eu fiz 2, 3 vídeos aí, no que eu joguei pra internet, o pessoal meteu o pau. Tipo, ah, que ridículo, tá passando vergonha, tá imitando o Felipe Neto. Mano, quem que é Felipe Neto? Nunca ouvi falar dela. Aí, beleza. Aí eu peguei, joguei o Miguel e falei, ah, vou deletar essa porra, eu falo que hackearam meu canal e foda-se. Tá, beleza. 2012, ficou pra trás. Passou uns anos, aí meus amigos, eu comecei a postar muita bosta no Facebook, né? Comecei a postar muita bosta, muita bosta, muita bosta, como você já deve ter reparado. Aí meus amigos ficam falando, nossa, você tinha que fazer um canal no YouTube, você tinha que fazer um canal no YouTube, tá bom, caralho, eu vou fazer, tá bom. Aí beleza, eu comprei um notebook novo, né, porque o meu notebook tava possível de usar pra fazer, pra editar vídeo. Mas aí, você tem dinheiro, né? Tem porra nenhuma, filho, eu sou um fudido do proletariado. Sei. Eu sou sério, já conto. Onde eu tava? Pera aí. Notebook. Você comprou um notebook? Isso, aí eu me dividei igual um filho da puta, né, por causa disso aí. Aí eu comprei um notebook, e pra você ter uma ideia, a minha câmera que eu uso é a câmera de celular. É um celular bem basicão. Eu uso o Galaxy Grand Prime Duros, é a câmera frontal dele. É uma benção, é só na edição que fica bonito. Aí eu peguei, comprei o negócio, só que assim, comprei um notebook, mas é que eu tava precisando, o canal veio um pouco depois. E os meus amigos ficavam insistindo. Aí tá bom, quer saber? Foda-se, eu vou fazer. Aí eu peguei uma câmera, gravei lá decidi um tema, né? Gravei aquela introdução, que inclusive eu vou refazer ela, porque ela tá uma vergonha nos padrões de hoje. Tá ligado? Aí joguei. No que eu joguei na internet, o pessoal gostou, deixei até na descrição lá, se flopar nunca existiu, né? Aí ficou. Aí deu certo, o pessoal gostou, só que o foda que o pessoal gostou, demorei tipo acho que uns 6 meses pra postar vídeo novo. Porque eu não sabia se eu queria continuar com isso, tá ligado? Porque primeiro que eu tava dando a cara a tapa, né? Eu queria tratar uns assuntos bem delicados, mas é aquele negócio, se eu não fizer, alguém vai fazer. Mas isso te dou os parabéns, porque você, desde o começo, você botou a cara sem máscara, sem nada. Como é que foi isso pra você? Qualquer coisa eu falo que é personagem, tá ligado? Mas ali não é personagem, é você mesmo. Não, aquele lá é o tio Will, quem tá falando aqui com você é o William. Tem diferença? Ah, claro que tem. Principalmente na voz. Por exemplo, o William, boa noite, como vai você, tudo bom? O tio Will, cê é louco, tio! Tá entendendo? Tem toda uma diferença. É que eu tenho uns migué assim, sabe? Pra caso... Ah, não gostei do que você falou. Meu amigo, entende com o tio Will. Eu sou o William. É arte. Exatamente, é mais pura arte. Então, aí no negócio da cara a tapa, tá ligado? Assim, eu... De início, eu também pensei em fazer um podcast. Só que, pras ideias que eu tinha, eu precisaria dar a cara a tapa. Porque como você já viu, né? Eu faço os personagens às vezes. Com peruca e tudo, é uma coisa maravilhosa. Feminista e tal. Exatamente. Assim, eu acho que não ia ficar legal se eu botasse só a voz, tá ligado? Não ia passar a impressão que eu queria passar. Entendi. Ô, tio Will, fala agora pra você. Você tá com quantos anos? 29 anos. Vou fazer 30 em junho, cara. Junho agora? Junho agora. Puta, nós. Primeiro trintão do rolê, eu não tô pronto pra isso. Mas você tem muita história, cara. Você é muito louco. Ah, eu posso ter algumas, viu? Eu posso ter algumas. Ô, tio Will, como é que foi a sua infância? Conta aí pra gente. Cara, assim, a minha infância, até chegar aquela história aqui, né, do tema do vídeo, né? Eu posso dizer pra você que dá pra resumir naquela música da Peach. Estava aqui o tempo todo, só você não viu, sabe? E no caso, eu não vi. O que eu posso lembrar de início, assim, eu posso dizer que começou lá no... Nossa, quando eu tinha uns 6 anos, cara, com as sessões de violência intrafamiliar do meu pai, né? Causado pelo suco da nervosidade, como eu chamava. Mas ele é alcoólatra? Cachaça? Ele era. Ele era. Aí virou crente, daqueles crentes que apronta a vida inteira e depois... Depois do Padre Santo. É, exatamente. Aí começou essas putarias de bebedeira. O dia que foi, tipo, o limite pra minha mãe, Deus a tenha, ela foi uma vez que deu um blackout na cidade. Aí o meu velho teve a brilhante ideia de jogar cachaça numa lata. Uma latinha de punho, assim. Aí ele tacou fogo pra iluminar, né? Só que a besta do meu pai, ele pegou e deixou em cima de uma mureta. E o bagulho tava pegando fogo, né? Aí ele veio tirar, ele pegou um pano e amarrou em volta, assim, pra segurar com o pano. Só que a lata escorregou e caiu em cima do sofá. Ah, meu Deus. Foi uma maravilha. Nossa senhora, era o cachorro latino, eu gritando na rua, fogo, fogo, fogo! Isso aí eu já tinha uns 8 anos nessa época. Caramba, mas seu pai chegou a descer a porrete, não sei? Olha, nem mim não, mas na minha mãe já. Você lembra disso? Eu lembro disso. Vagamente, mas eu lembro. Mas sua mãe ficou com seu pai até o fim? Como é que foi? Não. A minha mãe... Foi nesse momento aí, do incêndio aí, que meu pai, minha mãe quicou de casa. Tá ligado? Eu tinha uns 8 anos isso aí. Isso aí traumatizou muito você, cara? Olha, cara, se traumatizou eu devo ter reprimido. Porque eu sempre fui uma pessoa forte, tá ligado? Eu sempre fui do tipo que reprime. Pra mim é o seguinte, depois eu vou chegar nessa parte da depressão, eu sempre tenho um lema pra mim, cara. A vida é o seguinte, ou é você ser forte, ou é você ser forte, tá ligado? Certo. Então, pra mim não posso permitir que esse negócio do passado, assim, me foda atualmente. Então, mas ainda mais um negócio que aconteceu há 20 anos atrás, eu tenho que seguir em frente, né? Não que não hajam coisas mais recentes que já não me fodam, né? Mas a gente vai chegar nisso aí. Quanto a essa parte aí, cara, tipo, mano, é uma coisa assim. Sabe quando você vê uma coisa, você, por exemplo, eu não sei como é que foi toda a relação com seu pai, mas vamos supor, se você tivesse. Seu pai tivesse feito uma grande merda, você olhou pro seu pai, tipo, eu não quero fazer isso que você fez, sabe? Sei. Então, pra ele, é um exemplo que meu pai me deu. É o pior exemplo, o melhor exemplo que meu pai podia me dar foi toda a merda que ele fez pra mim até hoje. Tá ligado? Pra eu ser um bom pai é só fazer exatamente o que ele não fez. Exatamente o contrário do que ele fez. Mas o seu pai, ele... nos momentos que ele não tava chapado, ele era um bom pai ou não? Ele nunca foi um bom pai? Era. Pior que era. Pior que era. Assim, das lembranças que eu tenho, ele era assim, eu falo, zoou pra caralho. Cara. Hoje em dia eu falo até que ele abusou de mim. Mas de zoeira, falo... lógico. É, de zoeira, obviamente. Você é louco pra caralho. Você é louco, cara. Como você fala um negócio desse, cara? Olha, eu tô ficando preocupado em trazer você no programa aqui, cara. Tô até preocupado já. Então, você é louco, cara. Como você fala um negócio desse? Né? Não, calma, calma, calma. Sem spoiler. Não. Pera. Mas você tá ligado, né? Ah. Então, é por isso que eu falo essas coisas dele. Entendi. Eu vou explicar depois. Não, sem spoiler. Segura. Não, sem spoiler. Eu vou segurar. Volta lá. Mas ele era um bom pai. Ele era um bom pai. Na sua... Assim, enquanto ele devia pensão pra mim, ele era um bom pai. Entendi. Tá entendendo? Assim, e principalmente enquanto a minha mãe tava viva. Né? Depois que a minha mãe morreu, quando eu tinha uns 16 anos, aí eu fui morar com ele. Eu só fui morar com ele porque eu tinha 16 anos. Que dependesse dele, eu tava morando na rua. Não, mas pera. Segura aí. Aí a sua relação com a sua mãe, como é que era? A minha mãe, ela era uma boa mãe. Isso eu não tenho o que falar. Só que ela tinha os problemas. Eu acho que ela tinha aqueles traços narcisistas nela, cara. Ela tinha uns traços narcisistas nela. Não era full narcisista, tá ligado? Mas ela tinha uns traços legal. É uma coisa que me incomodava pra caralho, inclusive, tipo, me fudeu a minha vida inteira. Inclusive me fode até um pouco isso hoje. É que ela queria que eu fosse menina. Ah, minha mãe tem isso. Ela queria que eu fosse uma filha. Inclusive, nossa, a minha mãe fazia, me levava pra programa de afeminados. Programa, tipo, botar pra desfilar, essas coisas. Coisa de mulher, não é coisa de homem, cara. O homem nossa, tinha que estar me levando... No... Então, você também teve essas coisas? Olha, a minha mãe, ela comprava roupa das vizinhas dela. Porque as vizinhas dela vendiam roupa, né? As amigas de salão dela vendiam roupa. E quando ela comprava, aspas, acidentalmente, fecha aspas, roupa de menina. Na esperança que eu usasse. Sim. Vestidinho rosa, coisa mais linda do mundo, cara. Ó, o que eu tô contando pra você aqui hoje, tio, acho que tem muita coisa que eu nunca contei pra ninguém. Essa é uma delas. Mas você chegou a vestir roupa de mulher? Eu também não era tão idiota, né? Eu falei, atirando? Qual é? A minha mãe insistia. Não, a minha mãe era engraçada, porque a minha mãe... Mas isso você tá falando sério? Agora eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Ela comprava roupa de mulher pra você, cara? Ela comprava roupa de menina. Volta e meia. Não era sempre, mas volta e meia ela comprava. Mas que isso, cara? Volta e meia ela comprava. Eu também não entendia. Mas assim, ela sempre me tratou como uma menina, tá ligado? Inclusive na minha adolescência eu era até meio... Sabe? Ui. Você era meio gayzinho? Pode falar, não, pode falar. Sim, eu era meio gayzinho. Só que assim... Porque você não tinha referência de homem? Assim, exatamente. Eu gosto de rolo hoje em dia, mas não é por causa disso. Mas você não tinha... Mas faltou a referência de homem na sua vida? Faltou. Porra, e como faltou, né, mano? Assim, meu pai era pai de final de semana. Não adianta nada você ter um pai de final de semana, tá ligado? Se você não tem um tempo de pai com ele. Nossa. Tá entendendo? Assim, não é um negocinho... Eu tive um tio. Eu tenho um tio, na verdade. Um cara, um homem espetacular. Um homem maravilhoso. Irmão da minha mãe, inclusive. Considero ele como um pai pra mim. Esse foi uma referência que você teve. Ele foi uma referência, mas assim, a gente não conviveu muito. Então, assim, eu posso falar pra você que as minhas referências masculinas em casa eram o que eu pegava de filme e seriado. Tipo o que, assim? Que você O Rambo, o Exterminador do Futuro, o Michael Kyle do Patrulha das Crianças e o Tio Phil do Maluco no Pedaço. O Michael Kyle é meio bicho também, então você não dá uma referência. Bicho, então, ué, louca. Não, mas assim, pra mim, cara, ele era uma referência de pai, tá ligado? Era o que eu tinha um pai em casa. Entendi. O personagem do seriado. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua mãe, tirando esse lado aí, desse lado esquisito, ela era uma boa mãe. Ela era uma boa mãe. Nossa, cara, ela era muito esforçada, tá ligado? Assim, fora esse lado esquisito dela, eu não tenho o que reclamar. Ela foi uma santa, cara. Tipo, mano, era assim, ela sofria de uma doença, ela fazia hemodiálise, tá ligado? Não sei se você conhece o processo de hemodiálise. Ele consegue ser tão, não tô dizendo mais que, mas tão quanto cruel quanto da quimioterapia. Tá ligado? Minha mãe ficou tipo 12 anos nisso aí, cara. 12 anos. Sofreu muito. Puta que lá merda. Inclusive, nesse tema de pilantragem, eu tenho uma história em cima disso. Já conto. Aí, mano, tipo assim, se eu sou esse cara louco, esse cara engraçado de hoje em dia, cara, é porque... A minha vida me condicionou a ser assim, porque assim, a minha mãe, ela tinha as depressões dela, tá ligado? Então, assim, eu fazia tudo quanto era graça pra poder ver ela feliz, entendeu? O que matou ela foi a doença mesmo, cara, mas a depressão não deixei matar, não. Mas deixa eu te falar uma coisa, a relação dentro de casa, com quantos anos você tava vivendo todo esse inferno? Ó, a partir do momento que meu pai foi embora, aos 8, quer dizer, saiu de casa aos 8. É, eu fiquei nisso aí até os meus 16, cara. Até os meus 16 pra 17. Ela morreu em fevereiro de 2007. É. 13 de fevereiro de 2007. Ficou todo esse período aí tendo que segurar essa barra. É. É o que tinha pra janta, né? Mas assim, é uma barra que tem que ser segurada, né, cara? Assim, independente da situação, a vida tem dessas. E assim, foi foda, porque por causa de eu ser meio afeminado, de eu ter essa criação afeminada da minha mãe, eu sofria bullying na escola. E, sabe aquele vídeo meu do bullying de cué rola? Sim. Então, tem muita verdade ali. Não é personagem, não. Tem muita verdade ali. Pode falar uma coisa pra você. Você parece ser forte, ser porradeiro? Não? Cara, eu já entrei numa briga, cara, mas a maioria das brigas que eu entrei eu só apanhava. Você parece ser porradeiro, cara? Não, hoje em dia eu sou. Hoje em dia, se você quiser comprar briga comigo, é porque é o seguinte, eu não vou falar com o que eu trabalho. Mas no meu ramo, volta e meia, eu tenho que dar um perdido em alguém, sabe? Sim. Então, a vida me obrigou a ser porradeiro. Mas quando eu era moleque, tio, eu era o saco de pancada da escola. Caralho, acho que de tanto apanhar, tá ligado? Eu acabei aprendendo a bater. Entendi. Irmão, e durante a adolescência, como é que foi a sua relação com seu pai? Bom, cara, distante. Assim, tem umas coisas que... Assim, como eu falei, né? Estava ali o tempo todo, só eu não vi. É, tem umas coisas que meu pai fazia, cara, que eu devia ter percebido que ele não gostava tanto de mim. Porque, mano, assim, vamos supor que o seu pai vai visitar sua avó, certo? E ele vai sem você. Porque aí depois ele vem com o Miguel falando que esqueceu de te avisar. Eu te pergunto, que porra de... Não, isso que eu ia falar, que porra de pai é esse que esquece de avisar o filho? Vai, mano, eu amo a minha avó. A minha avó não merece o filho que ela tem. A minha avó par de pai, no caso, tá ligado? Ela não merece o filho que ela tem. Inclusive, eu já até mandei a real dele pra ela, ela ficou fodida com isso. Depois eu conto isso. Aí o meu pai, isso aí foi pra uns... Eu tinha uns 13 anos, uns 12, 13 anos, quando isso aconteceu. Eu lembro disso até hoje. Ele foi viajar pra Lorena, né? Minha avó mora em Lorena. Aí eu queria... Como é que eu descobri? Nesse final de semana eu fiquei ligando pro meu pai. Né? Ô pai, eu ligava pra ele, deixava a mensagem, ele não falava nada. Eu não respondia. Aí depois na segunda-feira ele recebeu minhas mensagens. Ah, William, que eu fui pra Lorena. Eu, qual é, irmão? Porra, e eu? Ah, eu não sabia se você ia querer ir, eu esqueci de avisar. Ah, vai tomar no cu, né? Caraca, irmão. Você brigava com o seu pai? Não, porque eu tinha medo dele. É, porque o meu pai... Ele é uma figura bem conhecida aqui na minha cidade, inclusive isso é importante pra aquela história que eu vou contar depois. Ele é. Posso falar a profissão dele? Se não for dar BO pra você, pode. É PM. Você tá de sacanagem. Te juro por Deus. Caraca, irmão. É um dos PM mais conhecidos da cidade aqui. E caraca, assim, irmão. Eu tinha medo dele por causa disso aí, tá entendendo? Mas agora você já falou, tem que terminar. É, o seu pai é da ala boa ou da sujeira? Olha, assim. Como trabalhador, eu não tenho o que falar mal do meu pai. Não tenho nada, assim. Até onde eu sei. Que é o seguinte, ele também trabalhava onde eu trabalho agora. Sabe? Então, até hoje, ele saiu... Will, não vai dar, tio, não vai dar problema não, pra você? Não dá nada, não. Esquece. Cara, eu nem falo com meu pai. Meu pai, pra mim, tipo assim, se ele me ver na rua, ele foge igual o diabo foge da cruz. Inclusive, eu tenho uma ótima história sobre isso. Sim. Então, ele me evita. Então, não tem... Foda-se, tá ligado? Eu quero mais que se foda o que ele pensa, o que ele vai falar de mim, o que ele vai fazer, tá ligado? Eu não ligo mais. Eu não ligo mais pra nada. Então foda-se. É, assim. Pera, onde eu tava? Fugiu. Não, aqui. Aí você. Pera aí, vamos voltar. Você tinha medo dele? Ah, sim, então. É por causa da ele, assim. Ele, como trabalhador, eu não tenho o que falar dele. Ele é um ótimo trabalhador. Inclusive, ele é super elogiado. O que até eu concordo. Mas como pessoa, ele não vale a merda que caga. Tá entendendo? É tipo. Os caras mamam o ovo dele, tipo como mamam o ovo do John Lennon, tá ligado? Sim. Tipo, John Lennon era um rockstar, cantava pra caralho, um comunista filha da puta também, mas ele era um tipo uma mega estrela, tá, beleza. Mas ele era um puto fudido do caralho pessoalmente. Sim. Na vida privada dele. E, inclusive, se alguém estiver me ouvindo quanto a isso, quiser irritar um fã de Beatles, lembra o fã de Beatles o quanto o John Lennon era um pau no cu. Entendendo? Chegou a descer o porrete na Yoko Ono. A gente vai trazer isso aí no programa com o William Menefrego, vai vir aí. Por favor, traz aí que eu quero ver os fãs de Beatles arrancando com o Cauinha. É. Enfim, aí assim, meu pai, assim, na vida pessoal dele, atualmente ele é um pau no cu. Ele é um pau no cu. O que eu tento falar da minha adolescência com ele foi aqueles probleminha lá, né? Que ele esquecia que eu existia. Agora ele esqueceu completamente. Inclusive, eu não sou o primeiro filho que ele esquece, não, viu? Tem mais? Tem uma outra. Você quer ver? Eu não posso falar o nome, obviamente. Você fica bravo comigo. Eu não quero você bravo comigo porque eu sou muito seu fã. Mas você quer ver ele correr de você igual o diabo faz da cruz? Fala o nome da terceira filha, da primeira filha dele. Ele cresce o zóio, porque é uma filha que ele não assume. Que mora em Lorena. Ah, meu Deus. Eu nunca tio, conheci ela. Eu tenho um tio que fez uma maldade dessa. Eu tenho até vergonha de te contar, de tão feita a história. Ele deixou a menina pior. Por orfanato, tio. Vê se pode. Olha, que sacanagem. Você é filho da puta, não é, cara? Muita cozice, cara. Muita coisa de cu de burro. Então, aí essa minha meia-irmã aí, eu nunca conheci ela, sempre quis conhecer. Mas assim, o que eu sei dela é que ela, tipo, ela deve estar com uns 40 anos agora. Ela deve estar com uns 40 anos. Eu sou oficialmente o tio Will, porque eu tenho um sobrinho com a dela. Uhum. E eu sei que ela já foi modelo e ela é loira e alta. Eu só sei disso dela. Contra a pretícia eu puxei da minha mãe, por isso que eu sou dessa cor maravilhosa. Mas eu não tenho amizade com ela, contato? Não, não, eu nunca conheci ela. Não. Eu sei que ela existe, mas eu nunca conheci ela. E eu sei que ela existe porque eu já falei o nome dela pro meu pai. E o zóio dele cresceu do jeito que. Tá ligado? Ficou sem graça. Como se eu estivesse falando de Jesus pro diabo. Entendi. Mas e aí, tio? Aí então na adolescência você tinha medo dele? Ah, eu tinha, vou encarar como. Eu sou uma pessoa meio paranoica, sabe? Sim. Por mais incrível que pode parecer um pouco difícil de acreditar, mas eu sou uma pessoa meio paranoica. Inclusive, uma vez eu raspei o meu cabelo e taquei fogo no cabelo, porque eu imaginei que alguém no lixo fosse achar o meu cabelo, colocar meu cabelo numa cena do crime, aí quando a polícia aparecesse, ia ver que eu tava com a cabeça raspada. Ah, você zoeira, sua. Não, eu te juro por Deus. Lembra do surto da Britney Spears? Sei. Foi esse surto, mais ou menos, que eu tive. Raspou tudo? Eu te juro por Deus, pelo túmulo da minha mãe, que eu tive esse surto. Mas então você é danificado, então? Um pouquinho. Há controvérsias. Sei. Um pouquinho. Sei. Mas assim, eu tava paranoia. Então, aí tipo assim, eu sempre... Assim, eu sou uma criança da moda antiga, tá ligado? Eu tenho um respeito com misto de medo pela figura paterna da família. Aspas, família, né? Então, assim, por isso assim, eu nunca consegui enfrentar ele quando era novo. Hoje em dia, tipo, ele não representa nada pra mim. Então, se eu quiser botar o dedo na cara dele, eu boto. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu só não boto porque ele foge de mim. E a sua relação com vô, vó, tias, primos? Conta um pouco aí pra gente. Cara... Vocês eram unidos? Pior que não, cara. Minha família é tipo cada um no seu canto. Graças a Deus. Mas por quê? Tem mais roleiro na sua família? Lá vem a história. O que acontece? O meu avô, Deus o tem, ele é um homem bom, já morreu esses dias, tempo atrás aí. Assim, eu tive pouco contato com ele, mas o contato que eu tive com ele foi bom. Eu tenho um tio, esse é aquele tio que eu citei anteriormente, né? Ele mora aqui na minha cidade. Mano, esse é bom. Esse é um homem de ouro, véio. Mais meu pai do que meu pai, você quer saber? Assim, sim, que a minha família é cada um no seu canto, tá ligado? Tipo, a gente raramente se fala, mas quando se fala, parece que a gente tá se falando todo dia. Mas Natal, essas coisas, não passa junto, não? Não, não. Meu Natal mesmo, eu tava na casa de amigo. Porque meus amigos são minha família, tá ligado? Eu já notei isso. É, entendeu? Assim, inclusive eu até falo pra quem estiver me ouvindo. Bicho, uma lição que eu queria ter aprendido antes. Família é lealdade, não é sangue. Tá, Adriano? Se eu tivesse aprendido essa lição antes, eu não estaria na merda que eu tô hoje em dia. Mas eu vou chegar nessa parte aí. Assim, o meu Natal eu passei. O Natal é cada um no seu canto. Mas eu nem me importo muito porque, assim, eu já trabalhei Natal, já trabalhei Réveillon. Então. Pra você é tranquilo. É um dia como qualquer outro pra mim. Não tem um grande significado pra mim, porque eu não comemoro o Natal desde criança. Tipo, depois que meus pais se divorciaram, quando eu tinha lá meus 8 anos de idade, né? Passou a representar um nada pra mim. Era uma data como qualquer outra, então não tem por que me preocupar. Mas quando criança isso machucava você ou não? O quê? No Natal? É, não tem essa união de família. Ah, é foda, né, mano? Assim, seus pais se divorciaram cedo? Eu não sei. Não, os meus não. Então, graças a Deus. Mas é uma porra, cara, tá ligado? Assim, chega de Natal, você vê todo mundo unido, família, blá, blá, blá, blá, blá. Aí você tá ali, só ali, sua mãe falando um monte no seu ouvido. Teve um Réveillon, cara, nossa, eu lembro até hoje. Eu não sei que caralho que aconteceu com a minha mãe. Eu comecei o ano brigado com ela, cara. Ela tava insuportável. Eu não lembro nada do que ela falou, porque eu não ouvi. Mas ela tava falando um monte no meu ouvido como se fosse minha culpa, tá ligado? Falando umas coisas pra mim como se fosse minha culpa. Eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro por quê. Eu lembro, mais ou menos, que ela falava umas coisas como se fosse minha culpa. Tipo, ah, quer saber? Foda-se. Peguei, saí, passei a madrugada sozinho na rua. Tinha uns 11 anos isso. Meu Deus, cara, sério? É. Preferia morrer, eu preferia arriscar morrer na rua do que passar em casa com a minha mãe. Caralho, maluco. Mas então era. Caralho, mas então você vivia realmente numa casa, com perdão da palavra, você vivia num inferno. Um inferno, cara. Assim, foi só aquele dia específico, tá ligado? Eu acho que a minha mãe também era uma mulher muito solitária. Então, assim, ela só foi ter o primeiro namorado dela depois de velha. Depois dos lá pros meus 15 anos. Ah, demorou. Então, assim, eu até entendo que ela vivia frustrada com a vida, tá ligado? Teve uma vez, assim, depois que eu fiquei velho, eu entendi o quanto doeu nela, que a gente teve uma vez que a gente tava no mercado, eu tinha ido por uns 13, 14 anos, a gente tava no mercado, aí ela viu uma mulher, e essa mulher tava alisando a barriga, que ela tava grávida. Aí minha mãe começou a xingar essa mulher. Ué? Falou o quê? Não xingou pra ela, xingou pra mim. Nossa, que coisa ridícula essa mulher esfregando a barriga assim, não sei o quê. Depois de velho eu fui entender, cara, mais ou menos. Mano, era inveja. Mas era uma inveja, tipo, não uma inveja ruim, tipo, que era só morte. É uma inveja, tipo, eu queria estar passando por isso de novo. Saca? Entendi. Então, assim, depois de velho que eu fui entender, exatamente. Depois de velho que eu fui entender essa situação, é. Oh, mas voltando, e a relação dos tios, primos, como é que era? Sim. Então, com os meus primos, graças a Deus eu não tenho nenhuma relação, porque, assim, quem olha pra mim... pensa que eu sou o fudido da família. Meu amigo, se tu conhecer meus primos, assim, era pra eu ter dado errado na vida, mas graças a Deus meu primo foi preso pro tráfico. Rodou? Rodou quando? Rodou tem uns anos já, viu? Eu não sei exatamente da história, porque eu não acompanho nada a vida dos outros lá. Mas foi coisa grande? Ah, foi tráfico, né? Preso, nossa, tá flagra, pegou flagra. Vai pegar um ele vai sair. Ele vai sair. Tá pra sair. Isso já não saiu. Tá fudido. Mas aí, roleiro? Nossa senhora, não, assim, eu tenho. Na verdade, não todos os primos. Tem uma prima que ela tá se esforçando. Ela tá pegando os exemplos dos primos e tá se esforçando pra sair da bosta, tá ligado? Inclusive, sei. Parabéns aí se ela estiver me ouvindo. Sei. Que muito provavelmente não tá, mas vamos lá. Aí ela. Ela tá indo bem, inclusive parece que ela vai se formar em física ou engenharia ou algo assim. Ah, então tá bem. Ela tá bem, mas as irmãs dela, misericórdia. Puta que pariu. Assim, a irmã dela, a outra prima, ela é uma sociopata. Ela usa as pessoas e não tem a menor vergonha de fazer isso. A menor vergonha de admitir. É mesmo, cara? Exatamente. Inclusive, o problema é que ela deixa as pessoas usarem ela também. Por isso que ela tem dois filhos de pai diferente. Nossa, mano. Então é aquilo que o povo fala que é Zé Povinho? Eu não sei o que isso significa. Mas é tranqueira. É tranqueira. Ah, aí tem um outro primo, o mais novo. O mais novo resolveu meter filho aos 16 anos. Ixi. E não muito contente, ele meteu outro filho aos 18. Ixi. Então gostou. Exatamente. Ele gostou muito da situação, resolveu foder o resto da vida dele. Aí tem o primo que foi preso por tráfico, né? Isso encerra a Santíssima Trindade do lado bom da minha família, né? O que, caralho, me dá esperança, irmão, de que eu ainda tenho esperança na vida. Caraca, irmão. Mas esse povo fica te procurando ou não? Sim, cara, graças a Deus. Inclusive, eu até tenho tudo bloqueado na rede social pra não dar merda. O Nossa. Único contato que eu tenho é com uma tia. E com essa tia aí que eu vou falar mal dela depois. Meu Deus do céu. Cara, mas então, deixa eu falar uma coisa pra você. O circo tava montado na sua vida, porque, cara, você não. Um pai complicado, uma mãe complicada, família complicada. Doente. Cara, você teve que acordar pra vida muito cedo. É, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Mas você teve que se amadurecer rápido, então, foi isso? Eu tinha que amadurecer rápido, tá ligado? Mesmo que eu não fosse do tipo mais masculino de tudo, mas eu tive que dar um jeito de virar homem logo. Ainda tô virando. Não posso falar que eu tô 100%. Mas tô virando. Então, assim... Oi, pode falar. Tio, o que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Todo mundo que eu trago aqui que tem pai ausente, pai problemático... eu sempre faço essa mesma pergunta e eu vou repeti-la pra você. Pergunte. O pessoal que eu trago aqui pergunto com a falta do pai na vida... todos foram enfáticos em dizer... E diz que tem estudo sobre isso. Mas eu queria saber a sua parte, os seus relatos. Eu queria que você falasse em tempo livre. Como é que você vê os impactos da falta da presença do seu pai na sua vida? Porque geralmente as pessoas vêm aqui, dizem que a falta do pai gera uma pessoa, um indivíduo carente. Você era um cara muito Sim. carente? Nossa como é que era? Senhora, meu Deus do céu. Cara, eu tô rindo porque eu consigo rir disso agora. Ah. O que acontece? Eu era muito carente, tá ligado? E pela falta de exemplo paterno, como eu falei, eu era bem afeminado, então esquece arrumar namorada, né? E vamos falar a verdade, quem procura namorada quando tá carente é tipo você ir no mercado com fome. Qualquer porcaria Sim. serve. E Sim. Não, Nossa, eu, caraca, mas... puta que pariu, você fez uma definição perfeita agora. Aí você aceita, o que é chamar de lavagem, né? Exatamente. Só que assim, a minha vida de namorada foi depois, meu primeiro beijo foi com 17 anos. Sim. Eu fui perder o cabaço da pior forma possível, mas isso aí é outra história, depois eu conto. Assim, eu só fui ter namorada mesmo depois que minha mãe morreu, porque assim, eu não podia citar a palavra menina em casa, que a minha mãe já perguntava, quem que é a piranha? Nossa, mãe. É o seguinte, a minha mãe, ela era engraçada, ela queria que eu fosse menina, mas ela era homofóbica, ela não queria que eu gostasse de homem. Sei. Porque teve uma vizinha minha, filha de uma puta... que foi inventar, na época era invenção, hoje em dia mais que realidade, que eu tava recebendo um amigo meu demais da minha casa, sabe? Mano, a gente só ia pra jogar videogame. Mas nessa época você chegou a fazer troca-troca? Você desculpa, não, verdade. Não. Nunca. O troca-troca veio depois de velho. E agora? Agora é sério ou é zoeira? É sério, opa. Inclusive, oi, Diógenes. Não se preocupe, o nome é falso. Diógenes é uma piada interna nossa. Diógenes, tudo bom? Te amo, gato. Enfim. É meu web namorado. Aí espalhou que você tinha, que tava muito homem aí. Então, essa vizinha aí, começo foi pra minha mãe. Nossa senhora, Jesus Maria José. Eu tô tendo um flashback de guerra agora. A minha mãe apareceu na escola, 7:30 da manhã. 7:30 da manhã, no meio do pátio, todo mundo olhando. Meu Deus do céu, que vergonha. E ela começou a berrar comigo se eu tava dando o cu. Puta que me pariu, cara. No meio da escola pra todo mundo Nossa, ver. Queimou seu filme? Não que eu tivesse um filme pra ser queimado, tá ligado? Meu filme tava tipo em cinzas, ela só mijou em cima. Nossa, aquilo me acabou, cara. Nossa, eu queria morrer, cara. Nossa senhora, Jesus amado. Então, mas voltando na parte da ausência de pai, sobre carência. Assim, eu sempre fui muito carente. Depois de velho, assim, hoje em dia eu tô tipo coração de pedra, foda-se, tá ligado? Gosta de mim, gosta, se não gosta, foda-se. Mas Sim. assim, até os meus, vamos chutar aí, uns 24, 25 anos... eu tava aceitando o que aparecesse na minha vida. Inclusive de amigo também? Não, de amigo eu sempre fui seletivo. Inclusive eu tinha que me contentar com o que eu tinha, tá ligado? Porque eu só depois de velho que eu fui ganhar a minha habilidade de capivara, sabe? Fazer amizade com todo mundo. Sei. Você faz amizade com todo mundo, cara. Tipo, mina, pessoa conservadora, até feminista tem amizade. Certo. Inclusive os meus roteiros são aprovados por uma conservadora, uma feminista e o meu namorado. Meu web namorado. Você é gay mesmo ou é zoeira? Não, eu sou bi. Ah, você é bi? Eu gosto de buceta. Eu gosto de buceta ainda. Relaxa. Mas você também gosta de pipi? Também. Mas você é ativo ou passivo? Ah, não, você come, pá. Come. Ah, tá. Eu sou um urso, porra. Você já viu? Você já viu sem camisa nos vídeos? Então, eu sou um urso, porra. Não posso dar. Tem que comer. Enfim. Eu tava carente, tá. Sabe aquele meu vídeo? Eu não sei qual vídeo que eu falei. Ah, sim, da consequência do endeusamento de buceta. Você assistiu esse? Assisti, sim. Bom, tem uma parte que eu falo de um amigo que foi parar em Vitória, Espírito Santo, por causa de buceta. Sim. Não foi um amigo, não. Era o Senna. Rapaz, senta aí que vem uma ótima história. O que aconteceu? Isso aí, eu conheci essa menina, obviamente, não vou falar o nome. Ela foi tinha um site chamado Amor em Cristo. Eu não sei se existe ainda. É que na época eu tava numa fase crente, sabe? Sei. Inclusive, peraí, deixa eu ver se existe aqui. Aí beleza, eu conheci essa menina. Existe ainda, gente, olha só. Enfim, eu conheci essa menina nesse site de relacionamento evangélico. Foi num Réveillon de 2007 pra 2008. Aí trocamos ideia, pá, curtimos uma outra. Aí, mano, aconteceu umas paradas meio sobrenatural, tá ligado? Assim, hoje em dia eu não sou muito religioso. Na época eu até teria uma explicação pra isso. Foi Deus, tudo é Deus. Enfim. Sim. Aí nós trocamos umas ideias, fomos conversando, fomos orando, jejuando, aquela patifaria toda de crente, né? Aí teve um belo dia, ela gostava muito de tirar foto, nossa, era uma foto da outra, misericórdia. Essa aí foi na época do Orkut. Aí um dia nós tava orando pra ver se era da vontade do Senhor, e ela, foi muito estranho isso, cara, porque ela, tipo, ela tirou uma foto na frente do espelho, e eu te juro, pelo túmulo da minha mãe, viado, ela apareceu tipo uma marca de aliança em cima do dedo dela. Caraca, sério? Te juro por Deus. Sem zoeira. Sem caô, apareceu uma marca de lençol. Tô tipo, nossa, vontade de Deus, maravilha, que legal, vamos em frente, tá, beleza. No meu aniversário de... perto do meu aniversário de 18 anos, o fé da puta do sogro, do meu antigo sogro, o pai da menina, já explico por que ele é fé da puta, ele tava vindo pra São Paulo, não sei porquê, aí ele parou, ele resolveu, quer saber, vou passar na minha cidade, na cidade do menino, vou conhecer o tal do garoto que quer comer a minha filha, né? Pensou ele. Aí ele passou aqui. Exatamente. Eu conheci ele. Conversando, trocamos uma ideia. Foi lindo, maravilhoso. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu tava muito feliz. Sim. De conhecer ele, né? Então tá, beleza. Aí eu tive a brilhante ideia, ó. É o seguinte, já que você tá indo, voltando pra casa, que no caso era... não era nem Vitória, Espírito Santo, não. Era na cidade da Serra. Uma cidade ao norte de Vitória. É tipo... a Serra é tipo o Osasco de São Paulo, tá ligado? Sei. Serra pra Vitória, tipo Osasco de São Paulo, enfim. Aí eu pensei, é do lado, é do lado. Aí eu falei pra ele assim, já que você tá indo, posso ir junto? Aí eu provei, já conheço a linda morena. Aí beleza, eu fui, né? Fui lá, passei uns dias, passei meu aniversário de 18 anos lá, foi maravilhoso. Bimbou? Fui lá. Bimbei nada. Eu não bimbei essa mina. Caraca. Não bimbei. É porque é o seguinte, você tá ligado como é que é os crentes, né, tio? Que tem aquela parada de casa só depois do casamento, ou pelo menos tinha. Sei. Até eles descobrirem o anal. Porque afinal a Bíblia só condena dar o cu se você, não, se você for gay. Né? É. Aparentemente não tem nada sobre certo. Dar o cu na broderagem. Uhum. Enfim, nessa época eu não bimbei. Eu só fui lá pra... eu fui tipo o famoso sazon, tá ligado? Eu só temperei. Aí peguei, conheci, pá, beleza. Eu peguei e voltei. Passou um dia, eu voltei pra casa. Nossa, o zóio lacrimejado. Eu vou falar uma coisa pra quem estiver me ouvindo. Pelo amor de Deus, não deixem as emoções falarem mais alto que a razão. Tá bom? E nesse momento eu deixei... o meu lado carente, né? Deixou a voz da emoção falar mais alto que a razão. E no caminho pra casa eu falei... ô, fulano. Eu tava com meu sogro, ele tava voltando pra São Paulo, não lembro porquê. Ô, querido, o que você acha de eu vir morar pra cá? Aí uma coisa levou a outra, né? E primeiro ele discordou, aí eu joguei o migué, né? Eu posso arrumar um emprego, blá, blá, blá, blá, blá, blá, tá, beleza. Aí 2 meses depois, isso foi em junho, né? 2 meses depois, em agosto, depois de uma conversa com meu querido pai, que naquele ponto, nessa época eu tava morando com ele já, né? Porque minha mãe morreu, foi quando eu tinha 16 anos, eu tinha 18 na época. O meu querido pai, ele viu a oportunidade perfeita pra se livrar de mim. Aí ele super apoiou eu pipocar fora dali, né? Então ele pegou eu de malicuia e me apoiou mandou embora. Tá, beleza. Cheguei lá. No que eu comecei a morar por lá, meu amigo, eu não tenho que falar mal, mas também não tenho que falar bem. Aquela menina mudou da água pro vinho. Ela era um chuchuzinho de pessoa. Do nada ficou super controladora. Eu não podia olhar pro lado. Ela tava perguntando. Nossa senhora, eu não podia olhar pro lado que ela tava perguntando com quem que eu tava traindo ela. Eu comecei a pensar, Jesus amado, que a merda que eu fiz, puta que me pariu. Mas você foi pra lá com trabalho, como é que foi? Ah, então, eu cheguei lá, eu arrumei trampo numa... eu posso falar o nome de empresa não, né? Melhor não, né? Melhor não. Eu vou falar o que é a empresa, mas não vou falar. Eu arrumei o trabalho numa distribuidora farmacêutica. Uhum. Do lugar. Eu embalava caixa de remédio, os caralho. O salário era uma merda. Eu ganhava tipo uns 600, que na época... que na época que para hoje em dia com a inflação, né? Isso era o quê? Em 2008, 2009, por aí. Eu ganhava uns 600, 800 conto. Era uma merda o salário, mas era o que tinha pra janta. Mas não rendia. E assim, eu nunca tive uma conversa com meu pai, sobre cair na real, sabe? Eu nunca tive essa conversa. Uhum. Então ele nunca me... ele sempre... parece que ele sempre quis me manter num castelinho de ilusões, tá ligado? Tipo, que é o que eles falam que é Red Pill que você fala? Você não tinha tomado ainda? Não tinha tomado a Red Pill. A Red Pill foi depois de velho. Foi depois de agora. Foi agora. Foi lá pros meus 28, 29 anos. Agora certo. Mesmo. Enfim, eu nunca tive aquelas conversas de pai pra filho com meu pai. Aí eu comecei a perceber realmente, apanhando, tá ligado? Eu comecei a apanhando a vida e percebendo como é que a vida era. E eu comecei a perceber a merda que eu fiz. Tá ligado? Igual o colega nosso lá que foi pra Bahia, tá ligado? Você fez um programa com ele. Sim, sim. Lembrando agora. Foi basicamente isso. Aí eu comecei a perceber a merda que eu fiz. Puta que me pariu, velho. Ah, eu tenho que aguentar, né? Tô aqui. Porque, assim, nada de bimbar. Nada de bimbar, cara. Eu tava só na punheta, cara. Puta que me pariu. Às vezes eu consegui uma chupetinho, alguma coisa ou não? Não, nada. Assim, às vezes eu conseguia um mão naquilo, aquilo na mão, né? Mas era só isso. Era só isso. E o sogrão em cima? Nossa senhora, o filho da puta parecia um urubu na carniça. Aí, tipo, eu acabei não esquecendo de contar. Eu meio que tava morando na mesma casa. Ah, foi? É, porque assim, tinha um quartinho nos fundos. Eu tava meio que alugando aquele quartinho nos fundos lá. Mas a família dela era boa? Olha, tem que reclamar não, cara. Tem que reclamar não. É só o pilantra do sogro dele, do meu querido sogro lá, que tentou. É que é o seguinte, na época que eu morava com meu pai mora bem. Hoje em dia ele mora bem melhor, né? Graças a um certo assalto a banco. Mas na época meu pai morava bem. Então acho que o meu sogro chegou lá, ele achou que eu era boy. Sim. Meu pai morava de apartamento, na época que eu morava com meu pai, ele achou que eu era boy. Então ele meio que tentou, tipo, vender a filha dele pra mim. Sim, sim, sim. Mas acho que ele percebeu que, o boy era meu pai, não eu. Ele começou a tentar passar a perna em mim. Como? Ah, tipo, ele pedia dinheiro emprestado pra mim e jogava, tipo, uns migué emocional. Cara, tipo, cara, você tá comendo minha filha. Mas aí que tá, eu não tava. Uhum. Tá morando aqui, você tem que me dar dinheiro. E eu, bobão, né, dava. Meu Deus. Nessa brincadeira, acho que ele me roubou assim. Eu não tinha muito dinheiro, né, porque, porra, 19 anos, quanto dinheiro que você tem com 19 anos? Nada. Nada? Ainda não tenho, inclusive. Eu dava pra ele, né, porra, na conceito. Porque assim, pelo fato de eu não ter uma presença paterna, eu nunca aprendi a dizer não. Depois de velho, que eu tô tentando aprender, tá ligado? Até hoje, às vezes eu não consigo. Então, tipo assim, se você me pedisse o cu, eu dava, porque eu não sabia dizer não. Sim. Tá entendendo? E nessa aí, beleza, deu uma coisa levou outra. Isso aí, você sabe, esse negócio de dificuldade pra dizer não, você sabe que tem diretamente relacionado à ausência do pai, você sabe disso, né? Sim. É o primeiro sintoma, é o cara que não consegue falar não consigo botar limite. O cara tem dificuldade de botar limite na vida, pode ver. Cara criado por mãe solteira, característica chave do cara, o cara não consegue botar limite nas pessoas. É, exatamente. Por isso, esta é a explicação prática de por que filhos de mãe solteira são muito alvos de bullying, porque ele ele não sabe botar limite. Falar, não, aqui você não pode mexer mais. Se você brincar a partir daqui, você vai levar um murro na cara, é assim, né? É, exatamente. Inclusive, é por causa de eu não saber dizer não que aconteceu aquele probleminha lá que eu vou contar daqui a pouco. Sim, sim. Entendendo? Aí, beleza. Aí o cara começou a tirar dinheiro de mim, a menina começou a pegar no meu pé, eu peguei. Quer saber? Eu disse, foi ali que eu comecei a aprender a dizer não. Eu falei, chega, eu vou vazar. Peguei e terminei com ela. Mas a vida tava uma merda, no geral? Tava uma merda, cara. Mano, assim, pensa comigo. Você tá num lugar completamente desconhecido, onde você, aos seus 19 anos, é a pessoa mais inteligente num raio de 500 metros. Só chimpa. Nossa senhora, cara. Eu não conseguia andar num lugar, andar, tipo, um metro sem ouvir uma pessoa falar alguma coisa, algum erro de português. Não que não. Não desmerecendo, né? Mas, nossa senhora, nossa, que gente burra, cara. Meu Deus do céu. Desculpa os capixaba que estiver me ouvindo, mas que caralho tá acontecendo no estado de vocês? Misericórdia, cara. Fala que o capixaba é o baiano que tava vindo pro Rio de Janeiro, né? Diz que o capixaba é o baiano que tava vindo pro Rio de Janeiro e ficou com preguiça no meio do caminho. Aí eu acho que eles ficaram com preguiça de pensar e falar um monte de merda. Nossa senhora, cara. Enfim. Mas e a relação não tava boa? Então, quanto a isso, né? A relação tava boa do começo, mas ela começou a mudar da água pro vinho. Começou a ser controladora, mandona, tipo... Aí eu comecei a pensar, eu vou ter que aguentar isso o resto da minha vida. E eu não tô nem comendo, tá entendendo? Ela negava, e o trampo, tipo, tava bom ou tava ruim também? O trampo não tava ruim não, cara, mas também não tava bom, né? Pô, eu trabalhava à noite, era serviço braçal, chegava em casa, morria, tá ligado? Mas então a vida, no geral, tava uma merda. Tava uma porra, mas quando uma vida não tá, né? Vamos falar a verdade. Aí você pegou e juntou os paninhos de bunda. Peguei, juntei meus paninhos, terminei com ela. Assim, o ápice de eu terminar com ela foi o seguinte, ela deu um chilique nela. O que aconteceu? Domingo de manhã, assim, eu não sei se você vai na missa de manhã, mas eu era um crente safado, sabe? Eu não gostava de ir no culto de manhã, porque, porra, domingo de manhã é de você dormir até tarde, tá ligado? Lógico, lógico. Porra, domingo é sagrado. Jesus que me perdoe, mas é um dia sagrado. Uhum. Tá entendendo? Aí, beleza, ela queria me acordar às 5 e pouco da manhã pra ir no culto dominical. Beleza, eu não fui nesse dia. Aí eu acordo lá pelas 10 e pouco da manhã, eu vou abrir minha porta tá acorrentada. Ah, não é possível. Ela me acorrentou. Que isso, cara? E assim, onde o quartinho que eu dormia não tinha forro. Então eu basicamente tava tendo uma experiência de Auschwitz, tá ligado? Caraca, maluco. Ficou quentão. Era um forno que eu tava trancado dentro, exatamente. Pensa, sol de verão do Espírito Santo. Meu Deus do céu. É, exatamente. Ela me deixou 2 horas trancado dentro daquele negócio lá. Aí você estourou. Porra, puta que me pariu, viado. Nossa, modo berserk, tá ligado? Abre essa porra, cara. Sei o que, eu não posso gritar agora, infelizmente. É... Aí eu fiquei fudido com ela que eu saí, quer saber? Chega, cansei, vamos terminar. Terminei, pá, beleza. Aí, por uma incrível coincidência, ela recebeu visita do ex dela de São Paulo, tipo, hã? Tá ligado? Porque assim, o pai dela costumava ir e voltar de São Paulo, não sei por quê. Acho que ele tinha uma amante, sei lá. Mas nessa vinda de São Paulo pra cá, ele trouxe, tipo, uns conhecidos de lá, e um desses conhecidos era um ex-namorado dela. Aí eles começaram a se pegar, tipo, hã? Tá ligado? Mas obviamente era pra me dar ciúme. Eu, tipo, foda-se, tá ligado? Não tô comendo, nunca comi mesmo, não vou me importar agora. Ah, mas beleza, durou tipo uma semana, eu falei pra ela, eu não ligo se você tá pegando, eu vou embora daqui uns dias. E esse daqui alguns dias durou 2 meses, eu não sei porquê. Ah, meu Deus, mas como, então, cara? É o seguinte, é porque, assim, eu não manjava muito das coisas de Ministério de Trabalho, sabe? Aí alguém me jogou um migué que eu tinha que, antes de eu pedir conta, eu tinha que ter serviço, 6 meses de serviço na firma. Então, assim, quando eu terminei, eu tava em 4º mês. Então eu fiquei até 6 meses trabalhando. Foi, tipo, um dos piores 2 meses da minha vida, tá no top 10. Cara, mas isso que você tá descrevendo é uma coisa infernal, cara. Nossa senhora, viado. É assim, eu até acho que foi uma coisa boa, porque me ensinou a ser forte, tá ligado? Aguentar umas coisas dessa aí. Seu sogro ficava falando bosta pra você? Ah, a gente nem se falava, mãe. Era caralho, que clima infernal, cara. Era uma porra, assim, tudo no mesmo quintal. Tudo no mesmo quintal. Caraca, irmão, era muito ruim, cara. Nossa senhora, viado. Puta merda. Assim, eu tô contando essas coisas pra você com exclusividade, ô Hernani. Exclusividade, tio. Porque essas coisas. Eu não gosto de contar as coisas da minha vida. Porque, assim, isso é informação privada, tá ligado? Também, o que interessa a vida das pessoas? A minha vida pras pessoas, certo? Mas. Essa história é sensacional. Ah, eu tento. Mas deixa eu falar agora pra você. E ela ficava te provocando? Como é que era? Ficava nada. Ela passou a me odiar com um ódio, tá ligado? Tipo, sabe quando você. Se ela tivesse olho de raio laser, ela derretia você? Caraca, se olha, irmão. Com olho de raio laser, era mais ou menos assim que eu sentia. Ela me olhava com ódio. Eu, no seu lugar, eu arrumava uma pensão pra ficar. É que tá, não tinha. Então você tá fudido, eu morava, né? Era bairro de periferia ainda onde eu morava. Era periferia da... E pensa numa periferia, tio. Fudida. Nossa senhora, eu vi um cara ser morto na frente da minha casa, na frente da casa. É mesmo, cara? Nossa senhora. Ah, eu tava lá quieto na minha, olhando pro teto. Eu passava meus dias lá, igual um presidiário, trancado dentro do meu quarto, olhando pro teto. Não tinha nada pra fazer? Computador, nada? Porra nenhuma, não tinha nada, não tinha nada, nada, nada. Pensa num nada, absoluto nada. O meu passatempo era ir pro trabalho. Você não arrumou uns livros pra você ler alguma coisa? É porque eu tava sozinho num lugar desconhecido, não sabia onde eu podia arrumar livro. Era 2009 ainda. Nossa, mãe. Que merda você se meteu, cara? Ai, fica pior, vai vendo. Aí eu tô quieto, deitado lá, eu só ouço um pá, pá, pá. Aí eu fui na rua, o cara caindo morto na frente da casa. Eu, hã? Aí foi aí que eu vi aquilo, quer saber? Foda-se esse lugar, eu tô indo embora. Aí depois de uns tempos, eu peguei minhas malas e agradeci pra minha querida sogra, que aquela mulher era uma benção, pra não falar outra coisa. Não, mas ela era uma boa mulher. Aí eu peguei, agradeci a ela. Às vezes. As outras vezes eu tinha que me contentar com a padaria do lado. Entendi. E os caras... A primeira, única padaria do mundo que vende pão velho. Eu fico fudido com isso. Impressionante o negócio desse. Caraca. Pra você ver como é que é o estado de periferia do lugar, né? Enfim, aí eu peguei minhas tralhas e peguei e voltei pra minha cidade aqui, certo? Só que é aquele negócio, né? No que eu voltei, eu já não era mais tão bem-vindo assim. Não, mas pera. Agora tem que dar uma pausa na sua história. Calma pausa. Aí. Agora vamos voltar um pouquinho. Quando você teve... Aí, volta lá. Aí a sua mãe tava... Agora vamos voltar. Atenção, ouvinte. Estamos voltando na história. A sua mãe, como é que foi o processo dela de que ela foi, você foi notando que ela não ia resistir à batalha contra a doença? Eu não reparei. Porque ela... Na verdade, cara, assim, um sinal que eu tive até tarde demais foi quando ela tava feliz demais. O que aconteceu foi o seguinte. Ela eu acho que eu posso falar isso. Ela é natural de Cunha. Uhum. Aqui do Vale mesmo. E o sonho dela era ver a cidade dela uma última vez. Sim. Tá ligado? Aí teve a oportunidade, isso foi nas minhas férias de 2007, né? Teve a oportunidade, a gente foi, passou lá na casa do amigo, e a gente foi conhecer uma cachoeira, e eu vi uma cena, cara, eu lembro disso até hoje, que uhum. a gente tava na cachoeira, e a minha mãe tava parada na pedra, ela não parava de olhar pra cima com um sorriso enorme. Sim. Ela não parava de olhar, cara. Ela só agradecia, tipo, obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Ela falava isso várias e várias vezes, não parava de olhar pra cima. Aí eu, mãe, tá tudo bem? Eu chamei ela duas vezes pra ela perceber que eu tava ali. Aí ela pegou, né? Tá, beleza. Falou que tava tudo bem. E passou uma semana, ela morreu. Ela morreu uma semana depois disso. Ela não tava dando sinais. Ela, assim, que ela fazia hemodiálise, né? Ela tinha, porra, 12 anos de hemodiálise nas costas já, nessa época. É, uns 12 anos. Ela pegou, morreu, cara, uma semana depois disso. Ela teve cardiogenia e parada respiratória. Ela explodiu de dentro pra fora, pelo que me falaram. Ela tava internada? Não, foi do nada. Foi do nada. Mas como é que foi assim, um dia ela tava passando assim, como é que foi? Um dia comum, que assim, quem faz hemodiálise tá ligado como é que é. É, o final de semana é um inferno, porque é o seguinte, fica acumulando os líquidos no corpo e você meio que fica se afogando no seu próprio líquido. Tá ligado? Que a pessoa que faz hemodiálise, ela não tem como eliminar os líquidos do corpo, né? Então a minha mãe ficava vomitando igual uma filha da puta. Aí, nisso aí, eu chamei a ambulância, né? Porque, porra, era só eu e minha mãe, alguém tinha que chamar, né? Minha mãe não conseguia falar tanto que ela vomitava. Peguei e chamei a ambulância, ela foi. Por algum caralho de motivo, ela não quis que eu fosse. Né? Acho que ela sabia que... Né? Mas pra você era só mais um dia normal, você não pensou assim? Pra mim era só mais um dia normal, tio. Eu tive 12 anos de domingos assim. Sim. 12 anos de domingos vendo minha mãe daquele jeito. Tá entendendo? Pra mim era só um dia comum. Aí ela pegou, foi pro hospital, 5 da manhã, meu pai bateu na minha porta. Oi, eu preciso conversar com o seu. Já pensei, puta que pariu, não acredito que ela fez o favor de morrer. Eu já pensei, na hora eu pensei, porque eu sempre penso o pior, tá ligado? Eu pensei, ela morreu, pronto, acabou, é isso, ela morreu. Abri a porta, fiz o café, que é um café, velho. Na época eu ainda tratava meu pai bem, porque eu achava que ele era um pai. Quer um café? Fiz um café, senta aí, William. Tá, já sei o que aconteceu, falei pra ele, já sei, né? Morreu, né? É, morreu. Chorei por uns 2 minutos, então limpei as lágrimas, vamos arrumar as coisas então. Desse jeito. Chamou a responsa. Chamei a responsa. Vamos arrumar as coisas, pegar os documentos, pegar a roupa. Minha mãe queria ser enterrada de rosa, enterrei ela de rosa. Ela tinha pedido pra você? Ela falava isso desde tempo. Se um dia eu morrer, eu quero ser enterrada de rosa. Ela adorava rosa. O sonho dela era ter um Fusca rosa. Entendi. E ela provavelmente queria que o Fusca fosse meu, mas... Isso é outra história. Aí eu peguei, limpei as lágrimas, peguei os documentos dela, vamos ver o que nós é pra fazer. Assim, eu não sou do tipo que chora, tá ligado? Eu reprimo muita coisa. Inclusive, porra, esses dias mesmo eu chorei por causa de uma música que eu ouvi. Sim. Zé, depois eu passo pra você a música é maravilhosa. É... Aí, no dia do enterro, cara, eu tava, tipo, estoico, tá ligado? Sim. Tava olhando, só olhando, como se não fosse um parente meu. Acho que, tipo assim, o baque não tinha acertado. Mas, né, como ninguém é de ferro, eu falava, vou no banheiro. No que eu ia no banheiro, eu chorava. Sim. Aí depois eu terminava de chorar, limpava o zóio, voltava pro caixão, passava umas 2 horas, dava vontade de mijar de novo, eu ia lá, mijava por cima, mijava por baixo. Sim. E foi, enterrei, tipo, essa é a vida agora, tá ligado? Você aceitou? Aceitei. Assim, o que eu tinha pra chorar, eu chorei no velório. Depois disso, eu segurei. Não tô dizendo que eu, tipo, parei de amar minha mãe naquele momento, obviamente eu ainda sinto falta dela. Há momentos que, né, tem momentos que uma mãe faz falta na vida do filho, né, da mais nessa idade que a gente tá mais perdido que segue tiroteio. Sim. Peguei, chorei o que tinha que chorar, falei com meu pai, aí pai, e agora? Bom, agora você vem morar comigo, meu pai com aquela animação, né. Mas e de herança da sua mãe, teve muita coisa ou não? É, então, vamos chegar nisso aí, né, tio? No que eu fui morar com meu pai, a minha querida madrasta começou a jogar uns migué em mim, tipo, ah, na sua idade eu já tava morando sozinha. Ah, meu Deus. Eu ela não falei... gosta de você? Eu não sei como é que eu tive a coragem de chamar aquela vagabunda de mãe. Você depois... fez isso, cara? Você é louco, cara. Eu tava carente, porra. Que isso, meu Deus. Fernando, eu tinha 16 anos, tinha acabado de enterrar minha mãe, eu tava perdido, cara. Não, eu entendo. Tá entendendo? Não tem como, assim. Eu era um menino inocente, tá ligado? Eu não sabia a piroca que a vida me guardava. Mas hoje você sabe que ela te odeia. Ah, eu já tenho certeza. Eles me odeiam pra um caralho. Não que eu tenha dado motivo, claro, né? Mas devem ter me odiado pra ter feito o que fez. Agora voltando na parte da herança. A minha mãe deixou uma casa. Boa. Casa essa. Boa? Porra, viado do céu. Era um palacete a casa. É um palacete a casa. Bonitinho, minha mãe reformou ela inteira. Sim. Minha mãe, ela tinha as doenças dela, mas ela não era daquelas que vivia de assistencialismo, não. Ela trabalhava. Ela trabalhava em cozinha de hospital. Não era vitimista, não. Não, você tá louco. Inclusive, se eu não sou um desses viadinhos vitimistas hoje em dia, é por causa da minha mãe. O exemplo que a minha mãe me deu. Sim. Eu sigo em frente, olho pro lado, me ligando no mistério da batida do cavaco, enfim. Eu peguei. A minha mãe deixou a casa e tal. Só que aí, como eu era menor de idade, né? A casa ficou nos esquemas aí com meu pai resolver. O problema é que a minha mãe, ela não pagava IPTU, cara. A casa tava pedida. Tava quase pedida. Tava devendo 15 mil de IPTU. Sim. Aí meu pai tratou de vendê-la logo, né? Aí, ó o pulo do gato, a situação. Do ponto que a casa ficou disponível como herança até o ponto que ela foi vendida, passou aí uns 7 anos. Pera. Sim. Deixa eu ver. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4. 7, 8 anos. Tá. Pegou a casa, foi pra vender. Tá. Achou um trouxa pra comprar, o cara pegou e comprou. Só que, ó o Miguel. Começa aí aquela história dos 30 mil. Tá? Só pra deixar avisado. O ouvinte aí é você. O meu pai disse pra mim que vendeu a casa por 90 mil. Porém, um colega de trabalho em comum que a gente tinha me falou que ele vendeu a casa por 120. Mas eu acho que tá errado essa história, porque uma casa errado, boa cara. Por 90 mil não tem cabimento. Bicho, era uma casa linda, parede engessada, azulejado, piso feito. Só o lado de fora tá meio zoado, mas o lado de fora, sabe como é que é a casa de pobre, né? A casa de pobre pode tá fodida pra fora, mas por dentro é o palácio de Buckingham. Mas é até bom que não chama ladrão. Exatamente. Chamou uma vez, mas eu briguei com ele. Deixa eu só contar essa parte, que essa parte é boa. Sim. Eu tava quieto no meu canto, aí começou a vir umas pegadas no telhado. Aí eu fui no quintal e falei, o que você tá fazendo aí? Fica quieto, irmão, fica quieto. Fica quieto um caralho, meu irmão. Peguei o cabo de vassoura, eu tinha uns 14 anos. Falei, vem. Foi a primeira briga que eu me envolvi. Me envolvi por espontânea vontade, as outras eu fugia. O cara quis pular em mim, rapaz. Caralho. Sentei o cabo de vassoura nele. Fiz ele. Mas ele tava fugindo? Hã? Ele tava fugindo só... de mim depois. Ele tava tentando roubar a casa. Mas enfim, cortando a história. Onde é que eu tava? Tá, do preço da casa. Aí o coisa virou pra mim. O colega em comum falou que a casa foi vendida por 120. Ué, mas meu pai falou pra mim que vendeu por 90. Aí no que ele vendeu, eu tô me adiando um pouco. A descoberta do valor real foi depois da venda, né? Mas o seu pai teve coragem de te roubar, cara. Meu amigo, onde você tem tá dinheiro, de sacanagem. Ah, mas você tá de sacanagem. Vai ouvindo. É que lá quando eu fiz o podcast com o Xeroque, eu não contei em detalhes. Aqui eu vou contar. Aqui eu já tô enojado com a história. Seu pai teve coragem de te roubar, cara. Vai ouvindo. Não, você vai entender. Pelo amor de Deus. Toda parte. Vai unir tudo numa. O quebra-cabeça vai sumir. Pelo amor de Deus. Eu sei. É de cair o cu da bunda. E sabe qual que é a pior parte? Ele tá até hoje na igreja dele pregando a palavra de Deus. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, não acredito. A melhor parte é que ele teve que mudar de igreja porque eu fiz a caveira dele na igreja inteira. Mas você tá certo. Ele tá na minha igreja de São. Nunca ouvi falar. Enfim. Aí, no que vendeu a casa, eu tô adiando. Assim, antes do processo da venda, bicho. Os caras me mandaram um monte de documento com umas palavras complicadas que eu nunca ouvi na minha vida, tá entendendo? E assim, eu tava numa situação tipo, ou assina ou assina, tá ligado? Eu basicamente tive que assinar um monte de coisa de saber o que que era com uma arma na minha cabeça. Certo. Isso com quantos anos? Ah, na época, quando eu comecei a assinar os documentos, eu tinha uns 17 anos. Eu fui terminar de assinar documento lá pelos meus 19. Porque assim... Quando a casa começou a se vender, foi o tempo daquela história do Espírito Santo. Foi o tempo de eu ir e voltar. Ah, sim. Entendeu? Foi o tempo de eu ir e voltar. Mas aí eu vou ter que dar uma pausa de novo nessa história, cara. Pausa. Agora, pera aí. O período... Aí com 16 você foi morar com seu pai. Calma aí, agora vamos... Então, já vai voltar lá na venda. Com 16, foi em fevereiro, foi 14 de fevereiro de 2006, 2007, eu fui morar com meu pai. Tá, beleza. Passou um ano, eu terminei a escola. E quando eu terminei a escola... Entra aquela crise dos 17, né? Que você não sabe o que quer fazer da porra da tua vida, todo mundo fica te jogando um monte de pilha. E só depois de velho eu fui descobrir o que eu queria fazer da minha vida. Se eu fosse fazer uma faculdade hoje, porque eu nunca fiz faculdade. Se eu fosse fazer uma faculdade, eu queria fazer radialismo. Me lembra depois de contar pra você da Rádio Tupinambá. Enfim. Ok. Mas e como é que era na casa do seu pai? Era um ambiente bom? Como é que era? Razoável, cara. Eu tenho uma irmã mais nova, sabe? E ela é o Satanás em forma de gente. Ela fazia de tudo pra infernizar a minha vida. Porque, né, criança, filho único, de repente ter que começar a dividir a casa. Foi uma maravilha. Ela me caguetava, porque ela não podia me caguetar, ela inventava coisa. E eles acreditavam. E eu tomava no cu por causa disso. Mas o ambiente dentro de casa era Mas eu ruim, gostava da filha da puta ainda. Eu ainda gostava da filha da puta. Inclusive, é por causa dela que eu não meti meu pai no pau. Mas eu vou chegar lá. É, o ambiente em si era... Não era bom, mas também não era ruim. O que acontece? É, o meu pai, ele era daqueles crentes fanáticos, sabe? Aqueles que aponta o dedo, mas sem saber, sem se importar com os três dedos que estão apontando pra ele. Como é que diz na Bíblia? Ele aponta o cisco no olho do irmão, mas sem olhar a tora que tá no olho dele? Sim. Então, exatamente. Ele é desses. Então, assim, eu tive muito problema disso. Porque eu sempre fui do mundão, tá ligado? Eu sempre fui da zoeira, eu sempre fui... Das coisas que eu gostava de... Porra, eu gostava de coisa de adolescente, tá ligado? Eu gostava de anime, eu gostava de... Na época eu gostava de Beyoncé. Que horror. Enfim. Nossa, mano. Eu era bem afeminado, eu falei. É, aí, beleza. E, assim, meu pai não gostava que eu gostava dessas coisas. E ele me infernizava. Ele, assim, tinha na época começou a modinha dos MP3. Você lembra dos MP3? Sim, da pilha. De pilha, não, porcaria. E ele, assim, ele vistoriava cada música minha. Você tinha que ter música gospel, só podia música gospel. Se eu ouvisse qualquer coisa fora disso, era o crime do Estado, tá ligado? Era inimigo público número um do Estado. Podia ter coisa do mundo, só coisa cristã, eu ficava fudido com isso. Mas eu tentava seguir a linha ali pra não ser atropelado pelo trem. Acabou que o trem me atropelou mais tarde. Beleza. Aí nessa linha do tempo, onde é que eu tava? 16, 17 anos, tá. Crise dos 17. Aí eu conheci a menina, fui parar a Vitória Espírito Santo, peguei e voltei. No que eu voltei a morar com ele. Só que no que eu voltei a morar com ele, eu não era mais tão bem-vindo ali. Inclusive o quarto virou todo da minha irmã, né? Eu passei a dormir no chão, um colchão no chão. Ah, meu Deus, você ficou revoltado então, ou não? Não. Eu devia estar. Na minha cabeça, eu tinha que estar beijando o pé dele por ele ter me aceitado, tá ligado? Ele ter me aceitado de volta em casa. Sim. Aí beleza. Eu peguei. Aí eu arrumei um trampo, fiquei uns trampos. Isso foi em abril que eu arrumei um trampo. Aí em agosto eu me mudei e comecei a morar sozinho. Ah, você conseguiu sair. Então, nesse trampo eu tô até hoje. Eu tô uns 10 anos nessa firma já. Ah, então você tá bem colocado. É. Assim que se diga, nossa, ele tá bem colocado, né? Mas tá pro gasto. É o que paga as contas. E, mas aí como é que foi a sua saída de casa? Conta aí pra gente. Tá ligado aquela música? No dia que eu saí de casa. meu pai me disse, cai fora daqui, filha da puta. E não volta nunca mais. Foi basicamente isso. Vai lá, Deus te abençoe, mas tipo, Deus abençoe tanto que nunca mais eu tenho que olhar pra sua cara. Mas foi por causa de briga? Não, eu saía, tipo, como é que eu posso dizer? Por livre e espontânea pressão. Mas já tava ficando chato, é isso? Ah, ficando chato, mas assim, eu não tinha espaço mais, cara. Né? Sabe quando você começa a fazer 18 anos e seus pais começam, tipo, ai, que você devia procurar o seu lugar no mundo, né? O que eu acho até um pouco irônico, porque eu vou contar uma coisinha pra você. Porque o... Você lembra quando... Acho que você falou que você tava com problema com seu pai foi visitar você? Sim. Né? Programa. Aí você falou que seu pai merecia um filho drogado? Sim. Mesma coisa, tio. Mesma coisa. Eu nunca... Nunca, eu sou louco igual um filho da puta, eu sei. Mas eu nunca usei droga. Nunca. Pode puxar, fazer exame de sangue, eu tô limpo. Eu sou louco naturalmente, tá entendendo? Então, assim, meu pai merece um filho drogado. Merecia um filho bandido, que dá trabalho, engravida 30 mulheres por semana. Tá entendendo? É isso que ele merecia. Porque eu nunca dei trabalho pra aquele filho da puta. Aí o que ele me faz? Ele pega, me excomunga da família e me troca por aquele enteado nojento dele, o filho da vagabunda lá. Que é um parasita desgraçado que tá morando com eles até hoje. De quase 30 anos nas costas, tá morando com os pais ainda. Então, ou seja, ele me trocou, né? Ele trocou o ouro pela merda. Não que eu seja um filho perfeito, né? Mas, porra, eu tenho certeza que eu sou bem melhor que ele. Certo. Mas é, ele pegou o enteado e trata como filho. Trata como filho. Eu fico, cara, que ódio. Me pare, que ódio. Porque é o seguinte, eu acredito em conhecer o inimigo. Então, até hoje eu fico olhando o Facebook dele. Então, assim, cara, tipo, eu nunca senti tanto ódio da minha vida, das escolhas que eu tomei na vida, cara. No dia que eu fui fuçar no Facebook dele, e eu vi ele postando uma foto com o enteado dele no cinema. Aquilo era pra ser nós, cara. Mas não, ele tinha que estragar tudo, né? Quase que eu falo o nome dele, desculpa. Ele tinha que estragar tudo, parabéns, né, filha da puta. Tá, aí acho que a linha do tempo já ficou estabelecida, certo? Certo, agora chegamos à parte derradeira. Parte derradeira, tá, beleza. Aí vendeu a casa, né? Lá por meados de 2000 e... 2000, Quanto? 2014? É, por aí. Não lembro exatamente. Você não achou estranho vender a casa da sua mãe? Você não ficou puto com isso? Eu fiquei puto. Sim, eu fiquei puto. Eu no seu lugar não aceitava, não, cara. Eu falava, não, você tá louco, você é a casa da minha mãe, cara. Tá louco, vai vender? É, aí entra o negócio de não saber dizer não. Porque eu não queria vender a casa, mas eu sabia dizer não pra isso? Não sabia. Exatamente. Então eu comecei a assinar documento atrás de documento, né? Que foi o maior erro que eu já cometi na minha vida. E pegou e vendeu a casa. Tá. Aí a divisão do dinheiro, como é que foi? Meu pai diz a lenda que foi por 90 mil, certo? Aí 32 foi meu, 32 foi dele, não, 36 foi dele. É, o que sobrou parece que foi pra pagar a imobiliária e o IPTU que a minha mãe tava devendo. Como eu falei, mas, tava devendo. Eu vou ter que parar a sua história de novo. Cara, isso que você tá contando é um absurdo total, porque... Eu sei. Como eu é que de uma casa total vai parar na sua mão 32 mil, cara? Eu sei. Seu pai te roubou, roubou, cara. Isso é um absurdo. Eu vou chegar lá. Calma. Aí, assim, 90 mil aspas, né? Porque, como eu disse antes, o colega do serviço disse que foi por 120. Então ele me roubou um pouquinho mais, né? Um pouquinho bem mais, um pocão mais. Então tá. Aí ele deu 30 mil na minha mão. Só que é o seguinte, quando tava perto de vender, de eu pegar o outro dinheiro em mãos, nessa época, eu não sei por que caralhos eu ainda confiava naquele filho de uma puta, minha avó que me perdoe, eu, assim, nessa época, roubaram minha casa. Roubaram meu muquifo aqui onde eu moro. Sabe o quartinho onde eu gravo minhas coisas? Sim. Isso aqui tem 12 metros quadrados. É onde eu moro. É uma kitnet. Sim. Enfim, roubaram meu muquifo, levaram tudo que eu tinha. Tudo? Uma cela de presidiário tinha mais coisa. Eu fiquei só com colchão e roupa. E algumas roupas do corpo. Os caras até roupa levaram. Meu, eu tava no trabalho, bicho. Aí beleza, né? Roubaram tudo. Eu fiquei paranoico de deixar essas coisas aqui. Porque paranoia, né? Sim. As paranoias começou aí. Aí eu, no dia eu tava com a minha madrasta. Perdão. Aí eu falei, ô vagabunda, não com essas palavras, né? Guarda isso aqui pra mim. Quando eu achar um muquifo, eu pego com você. Certo. Maior erro, um dos maiores, começa aí um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Pera aí que eu tô respirando aqui. Deixa eu tomar uma água. Perdão. Enfim. Eu sei que essa história te emociona. Não é nem emoção, é raiva, é ódio. Tá ligado? Como é que eu pusei tão imbecil? Enfim. Peguei e deixei com ela os documentos do que eu recebi do banco. O problema é que no meio dos documentos tinha cartão e senha de banco. Ah, meu Deus. Exatamente. Passou um ano exatamente, eu encontrei um muquifo, bicho, sabe que deve ter CDHU? Sim, CDHU. Então, eu moro do lado de uma, era prédinho. Eu fui lá, o cara queria 20 mil, eu falei, eu tenho 15 à vista, show, beleza, fechou. Mas CDHU não pode comprar, ô tio Will? Não, que o meu plano era o seguinte. Eu queria comprar, porque é o seguinte, onde eu moro aqui, tio, nesses 12 metros quadrados, eu pago R$580 de aluguel. Na época era 400. Caro pra um caralho. Mas assim, é perto do centro, tá ligado? Pelo menos isso. E água e luz incluso. Então, assim, o meu plano. Gato. Tem que ser, né? Porque, porra. Então, assim, o meu plano era eu comprar aquela bodega pra eu poder ter um dinheiro livre e poder voltar a estudar. Uhum. Pra mim era um meio pra um fim. Tá entendendo? Não era um negócio permanente. Deus livre de morar o resto da minha vida numa CDHU. Ah, não desmerecendo quem mora, claro. Mas vamos falar a verdade, né? Enfim. Aí eu fui lá, vi o muquifo, bonitinho, show de bola, perfeito pra um cara como eu, solteiro e sem filho. Pelo menos isso eu tenho ao meu favor na vida, por enquanto, que eu saiba. Sim. Perdão. Aí eu, beleza, eu vou passar no banco então, beleza? Show de bola. Isso foi um ano depois que eu dei o negócio pra madraça lá. Tá, beleza. Fui no banco, cadê o dinheiro? Nada. 32 mil real virou 11,46. Aí eu falei, ué, peraí, vamos conversar. Ô tio do banco, passa os extratos. Aí no que ele me deu os extratos, mano, ele me deu 3 páginas de extrato. 3 páginas, cheia de saque, feito todo, quase semanalmente, quase mensalmente, não sei como é que fala. Tipo, o saque tipo 1.500, 2.000 e depois um depósito de. Tipo, ele sacava 2.000 e depositava 1.000, tá ligado? Ah, meu aí Deus. Aí foi sacando. Quando chegou, 11 reais. Então, isso foi em 2014, 2015, alguma coisa assim. Desculpa, é que eu sou ruim com datas, tá? Eu sou terrível com datas. Enfim, mas os acontecimentos estão tudo frescos na cabeça, porque eu marquei nesses acontecimentos todo maldito dia na minha cabeça. Inclusive até tem uns planos, mas enfim, só outra história, não posso contar. Peguei, na hora eu fui na casa dele. Ai, não, na hora não, eu tava tipo, espumando, tá ligado? Você tava transtornado. Nossa senhora, eu podia matar um cachorro na minha frente se eu visse. Pior que eu gosto de cachorro. Não que eu vou matar o cachorro, claro. Mas enfim, passou uns dias, eu me acalmei. Respira, tá, vamos lá. Cheguei no apartamento dele lá. Fiquei surpreso até que ele me recebeu, porque eu não via ele tipo uns meses. Porque assim, porque eu sou um cara recluso, eu sou um cara quieto. Se você não me convidar pro rolê, eu não vou convidar você. Não que eu não goste de você, claro. Mas é que eu adotei pra minha vida a filosofia do vampiro. Inclusive eu super recomendo. Eu entro onde eu sou convidado. Sim. Não chamou, você não vai. Exatamente, eu sou um cara quieto. Mas isso não significa que eu odeio. Que eu odeio a pessoa, tá ligado? Muita gente entende isso, mas entende errado. E assim, se meu pai não falou comigo, eu não vou falar com ele. Porque eu sempre fui assim, eu sempre fui quieto no meu campo. Mas beleza, foi a primeira vez que eu fui falar com ele em 2 meses. Eu falei, eu bati lá, bati na porta. Quem me atendeu foi a dona vagabunda lá. Ei, filha, explica isso aqui. Ai, que seu pai vai pagar, que não sei o quê. Aí ele vai mesmo, né? Ai, que eu vou acordar ele, vai falar com você. Aí, tá, ele acordou. Aí, lembra quando eu falei que a emoção é inimigo, não deixar a emoção falar mais alto que a razão? Sim. Então, a emoção começou a falar mais alto. E eu comecei, ele começou a passar a mão na minha cabeça. Ai, filhinho querido, lindo, amor, te amo muito, sabe? E eu, na minha inocência, na minha carência, comecei a comprar. Ah, meu Deus. Ele levou você no chaveco? Exatamente, pois é. Exatamente. É PM, né? Tem que saber chavecar um pouco também, né? Ele tem que chavecar mesmo. Ele tinha amante na cidade inteira. Então, aí ele pegou, jogou esse migué. Tá, só que aí eu caí a minha ficha. Não, mano, peraí. Vamos conversar. Não. Eu vou meter isso aqui no pau. Tá, beleza. Peguei e fui no advogado, certo? Só que como eu falei antes, o meu pai é muito conhecido aqui na cidade. Ele é muito conhecido. Se o Jurico tiver me ouvindo, Jurico, você é o único advogado que eu gosto, porque o resto eu quero desejo a morte. Sim. Eu odeio advogado. Puta, ele sabe que tem muito filho da puta. É, ele sabe mesmo. Eu ouço o podcast, eu amo seu podcast. Uhum. Enfim. Aí eu fui falar com o advogado, eu comecei a falar nomes, datas. Ele não queria, né, pegar. Começou a vender um migué pra mim. Ele falou com essas palavras. Tem certeza que você quer seguir com isso? Porque se seguir, o seu pai pode ir preso e pode afetar a vida de todas as pessoas que estão ao redor dele, inclusive a sua irmã. Eu, porra. E a minha irmã na época, ela tinha o quê? Uns 14 anos, eu acho. É uns 14 anos, porque eu sou tipo 9 anos mais velho que ela. 11 ou 9 anos, eu não sei. Enfim, ela tem uns 14 anos na época, eu comecei a pensar nela. Eu comecei a pensar. Eu falei, eu comprei a porra da ideia do advogado. Quer saber? Deixa quieto. Cuquei. Nesse momento, cara, foi nesse exato momento. A depressão, tipo, oi, sumido, tudo bom? Vem forte. Cara, eu saía da cama só pra trabalhar, só, cara. Porque se eu não saísse. E eu ia trabalhar, tipo, na época eu caminhava pro trabalho, tipo, eu parava no caminho, tipo, o que acontece se eu pular na frente daquele ônibus agora? Tá ligado? Mano, assim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas se você olhar meu braço esquerdo, bicho, é tudo marcado de marca de corte. Que eu comecei a ter crise de automutilação. Entendi. Porque, assim, tá ligado aquela parada de pagar os pecados na carne? Eu achava que a culpa era minha. Que ele fez isso porque eu era um filho ruim. É, eu sei. Então eu comecei a me punir por causa disso na carne. Eu comecei a me cortar. Fiquei nisso aí. Bicho, eu quase morri nessa merda aí. Teve uma vez que eu desmaiei de bêbado em casa, inclusive é por isso que eu parei de beber em casa, eu só bebo socialmente. Eu desmaiei de bêbado e eu acordei numa poça de sangue debaixo do chuveiro e fui todo vomitado, porque eu abri meu braço inteiro. Meu Deus do céu. É, exatamente. Quem que sou eu? Eu mesmo. Eu moro sozinho, fi. Eu moro sozinho. Se eu morrer aqui agora, daqui vai demorar tipo umas 2-3 semanas pra achar meu corpo. Entendi. Mas deixa eu perguntar uma coisa, qual que era o plano do seu pai pra te pagar? Era em quanto tempo que ia ser o pagamento? Como é que era? Ele não me deu um plano, ele só falou que ia pagar e foda-se. Aí no que ele deu esse migué, no que ele deu o migué do advogado, eu parei de falar com ele. Eu nem corri atrás mais, eu deixei. Mas pô, cara, você devia ter sentado no pau, cara. Sem é aí que aí. Tá. É... É aí que tá, tio. Eu entrei numa depressão tão fodida que eu não tinha força nem pra sair de casa pra isso. Pra mim era uma causa perdida. Você tá de sacanagem. E aí que entra aquela parada de não saber dizer não. Tá ligado? Meu irmão do céu, não acredito. É, eu sei, eu fui um puto de um idiota. Assim, o final da história eu não posso contar por motivos legais. Tá entendendo? Depois eu conto pra você, se você tiver curioso. Não, mas aí, pera, vamos por etapas. Aí vem a depressão forte. E aí, cara? Cara, assim, eu falo pra mim que o suicídio é o caminho do covarde. Tá entendendo? E apesar da minha mãe ter me criado como uma menininha, ela não criou um covarde. Então eu resolvi aguentar a vida. Na esperança de que, sei lá, uma bala perdida me acertasse ou um trem me atropelasse fora do trilho, eu não sei. Mas eu resolvi aguentar a vida. E também é assim, porque eu falo o seguinte, inclusive se alguém estiver na bosta, me escute, por favor, mas não tome a palavra como norte, apenas uma referência. Quando uma pessoa se mata, as pessoas falam que a pessoa se mata pra acabar a dor, tá ligado? Sim. Mas quando uma pessoa se mata, ela não acaba com a dor, ela só passa a dor pras pessoas que amam ela. E apesar de eu ser uma pessoa meio solitária, eu ainda tenho amigos que me amam, e eu não quero que nada do que eu vivi, nada que eu e eles vivemos, se resuma numa memória ruim. Então, certo. Tipo, se eu tiver que morrer, a dor morre comigo. Então, o caminho do covarde não é pra mim, tá entendendo? E aquele negócio, né, tio, a gente não acaba com a dor, só acaba com a oportunidade da vida melhorar. Eu só quero viver o suficiente pra eu estar cuspindo no caixão daquele filho da puta. Entendi. Mas aí como é que você fez pra se livrar? Você procurou ajuda? Como é que foi? Não, eu aguentei. Com remédio? Eu aguentei. É porque é o seguinte, eu tenho um problema com psicólogo e remédio, tá ligado? Porque esse negócio de remédio pra mim, cara, eu sou meio naquele lance das paranoia. Pra mim, remédio do louco, remédio de depressão só serve pra viciar. Eu tenho uma amiga que ela sofre de depressão. Ela toma remédio há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Ela tá pior a cada ano. Ah, é? Essas porra desses remédios não era pra melhorar, porra? Ela faz terapia, ela faz, toma remédio, ela tá pior a cada ano. Eu não sei como é que ela não se matou ainda. Tá entendendo? Entendi. Então, assim, eu prefiro... Eu segurei a barra. Assim, eu comecei a distrair minha vida. Eu distraído, assim, das piores formas possíveis, tá ligado? Sim. Pior forma que, assim, eu gosto muito de videogame, tá ligado? Eu sempre joguei videogame desde criança. Jogo videogame desde os meus 8 anos de idade. Sim. Desde os meus 4 anos. Meu primeiro videogame era o Atari 2600, bons tempos. Eu jogo videogame até hoje, inclusive. Assim, eu me afundei em videogame. Comecei a me afundar no videogame, Eu engordei, tipo, deixa eu ver, no meu ápice, no auge do meu peso, eu tava com 120. Engordei aí uns 40 quilos, cara. Uns 40, 50 quilos. Que eu tava comigo igual um filho da puta pra não enlouquecer, tá ligado? Sim. Compulsão alimentar que fala, isso. Aí eu entrei compulsão alimentar, comecei... Aí, assim, o videogame e a comida era a minha escapatória, pra não perder as estribeiras de vez. Porque se eu ficasse sem jogar e sem comer, eu começava a pensar na vida. E se eu começasse a pensar na vida, a depressão, tipo, oi, sumido. Assim, não tô dizendo que eu tô melhor hoje em dia. Eu tô, tipo, tô menos pior, claro. Mas tá ali ainda. Mas tá quieta no canto dela. Certo. Curado ou você não tá? Dá pra se curar disso? Entendi. Tá entendendo? Eu não acredito muito em psicólogo, porque psicólogo nada mais é que uma puta de sentimentos. Desculpa os psicólogos que estiverem me ouvindo, mas não deixa de ser mentira. Então, assim, se é pra eu gastar dinheiro com alguma coisa que vai me ajudar ou não, eu prefiro gastar com videogame, porque pelo menos o videogame tá funcionando. É tipo você botar um band-aid numa rachadura de uma represa, sabe? Certo. E o videogame tá sendo meu band-aid. Videogame, o meu canal também, assim, inclusive é dessa parte aí que entra, que assim, no meu canal é meio que um escape, tá ligado? Porque depois que essa sociedade de merda começou a cuspir na gente, né, nós homens no caso, a depressão começou a bater um pouco mais forte, tá ligado? Começou tipo, sim, opa, uma oportunidade, tá entendendo? Não. Assim, e aí que entra, né, toda a ronquipilagem do meu canal. Porque eu passei a ver o mundo, que é a base da ronquipil, né? Você deixa de ver o mundo como uma tragédia e passa a ver como uma comédia. Então, já que o mundo não precisa mais de mim, eu não preciso mais do mundo. Assim, o mundo é o circo, eu sou o palhaço. O pagliaço. Bom, irmão, mas aí você, quando você viu que É, o seu pai tomou os 32... Seu pai queimou a sua herança, em resumo. Basicamente. Ah, uma parte engraçada que eu esqueci de contar. Ah. No dia que eu fui lá ver a situação, né, eu comecei a reparar as coisas. Eu reparei o que, pra onde meu dinheiro foi parar. A casa tava reformada, a minha irmã tava com um iPad na mão, a minha madrasta tava com uns peitos novos, uma barriga da hora, tá ligado? Então, acho que meu dinheiro foi muito bem investido, pelo visto. Mas e aí, quando foi que você estourou com a situação? Como é que foi? Qual parte? Que eu tô sempre estourando. Não, que você pegou e falou assim, você não vai me pagar? Como é que foi? É que tá, eu não estourei. Eu reprimi. Eu não consigo estourar. Eu tô reprimindo tudo. Já tem tipo uns 10 anos já. Que eu não, mas você não cobrou ele? Eu cobrei. Eu cobrei uma vez. E aí? Mas é aquele negócio, né, tio? Ele é PM, ele é aposentado, ele tem conexões, então pra ele dar um sumiço em mim, eu não duvido disso, cara. Eu não duvido disso. Que um dia o meu pai vai, se um dia acontecer disso parar na justiça, ele vai querer dar um sumiço em mim. Eu não duvido disso. Inclusive, se alguém estiver me ouvindo e eu sumir de repente, já sabem. Eu não duvido disso. Por isso que eu não cheguei a enfrentar ele mano a mano. Cara, mas... eu honestamente acredito que ele vai querer dar um sumiço em mim. Mas uma coisa pra você, se você mandar puxar o caixa eletrônico, vai pegar ele sacando. Sim. Inclusive, como eu falei pra você, eu tinha 3 páginas de saque. Eu não posso falar como tá essas páginas, porque é questão legal. Tá entendendo? Eu tinha 3 páginas, tava lá. Os saques, tudo. Data, hora, quantidade. Mas mano, quando foi que você moveu? Quando foi que você decidiu partir pra outra esfera? Não precisa de detalhe, sem detalhe. Que outra esfera? Ué, desculpa. O negócio tá em segredo de justiça. Ah, sim. Quando passou isso aí, aconteceu foi o seguinte. Na verdade, isso aí é bem recente. Por isso, inclusive, eu não tenho muito detalhe pra dar, entendeu? Porque tá em segredo de justiça. É, depois da toda a merda que eu aguentei, o meu tio, aquele tio maravilhoso que eu tenho, ele começou a desconfiar. Por que até hoje eu não comprei uma casa com aquele dinheiro? Ah, ele começou a desconfiar. Tá. Aí ele pressionou. No que ele pressionou, né? Eu desabei. Desabei igual o World Trade Center depois de levar 2 aviões na testa. Eu falei, joguei o migué, tipo, meu tio, caralho, viado. Fiquei com medo do meu tio na hora, porque ele ficou furioso, tá ligado? Meu tio, tipo, meu tio é um indião de 2 metros de altura. Sim. Tá ligado? Eu era tipo, eu parecia que eu tava testemunho do Godzilla, tá ligado? Sim. Aí ele não ficou furioso comigo, ficou furioso com a situação, espero. E aí eu entreguei pra ele, o que eu tinha de documento eu entreguei pra ele, cara. Depois disso aí ele tá tratando. Aí mas deixa eu falar pra você, não tem como mudar muito detalhe porque ele tá resolvendo. Se o seu pai é PM aposentado... Significa que ele tá bem, né? Então, ele tá bem, por que ele não tira 2 contos por mês e paga você? Ele aposentou como cabo. Eu não sei como é que é as patentes, como funciona, ele aposentou como cabo. E se ele não me pagou até hoje é porque acho que ele esqueceu que eu existo. Pô, mas inclusive, ele... Inclusive, eu vou contar pra você uma situação, cara, aqui, que eu lembrei aqui agora. Ele pegou... Teve uma vez que eu tava trabalhando perto da casa dele. Aí eu cheguei cedo no trabalho, eu pensei, fulano, eu vou ali comprar um negócio, já vem. Vou no mercado comprar um negócio, beleza. Aí eu entrei no mercado, pá, tô lá catando minhas coisas. Aí no que eu olho pra trás, quem que eu vejo? Ele. Exatamente. Peguei, aí fulano, tudo bom? Rapaz, eu nunca vi um cara correr tão rápido na minha vida. Saiu fora. Igual o diabo foge da cruz. É mesmo, cara? Te juro por Deus. Despistou? E não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Porque... Bom, você conhece aqui a minha cidade, certo? Mais ou menos? Então, sim, sim. Sabe a... Cara, cuidado com os detalhes aí. Ah, eu vou ter que censurar. Foda-se. É, pra falar. Tem milhões de... no mundo. Mas enfim. Não tem uma loja assim na frente? Meu Deus, cara, para com o detalhe. Foda-se. Quem que vai saber? Tem milhões de lojas dessa, né, no Brasil. Então tá, eu tava passando pela loja ali, aí eu tenho uma amiga minha que trabalha ali, eu mandei um salve pra ela, certo? No que eu mando, é que eu tenho que falar a geografia do lugar pra entender a situação. Aí eu mandei um salve pra ela, e aí, fulana, beleza? É nóis, tá. No que eu virei pra frente, eu vejo uma figura careca entrando na cor... Uma figura careca correndo, desesperado pra rua. Aí eu corri atrás, eu olhei assim, ele mesmo. Fugiu de mim. Caralho, irmão. Mande uma coisa pra você. Quando foi que você falou assim? Quando foi o momento crítico onde você falou, você cortou contato com ele? Como é que foi? Foi depois do advogado. Depois do advogado, quer saber? Tipo, a depressão bateu, tá ligado? Tipo, eu me desliguei do mundo. Eu me isolei. Me isolei. Eu vivo. Na verdade, eu vivo isolado até hoje, se você quer saber. Eu resolvi me isolar de Deus e o mundo. Eu larguei família, larguei igreja. Eu fiquei trancado no meu mundinho. É, foi sua defesa. É, minha defesa, tá ligado? No meu casulo aqui, basicamente. E por isso, eu cortei contato com ela. Assim, às vezes eu falo com a minha irmã. Às vezes. Isso quando a minha irmã lembra que eu existo. E ela só lembra que eu existo quando ela precisa de alguma coisa. E no você já tem contato com ela, então? Aspas, contato aspas. Eu vejo ela no Instagram porque ela tem a minha sobrinha. E a minha sobrinha é a coisa mais linda do mundo. Entendi. Ela teve tempo de fazer filho com um cara que não vale a merda que caga. Mas eu não tô nem surpreso, né? Dado o pai que ela tem, eu supus que ela fosse atrás de alguém que vale tanto quanto o pai. Sim. Né? Aí volta e meia eu vejo a foto da minha sobrinha, mas é só pela foto da minha sobrinha mesmo, porque a minha irmã, eu e ela, a gente não se dá muito bem. Aí a gente se fala. Tipo, oi, tudo bom? Quanto tempo? É isso, tchau. Sei. Bem Falciane, tá ligado? Tipo, finge que eu me importo, que eu, você finge que se importa comigo, que eu finge que eu me importo com você. Entendi. Mas aí você, quando o seu tio abriu seus olhos pra realidade, aí você, a ficha caiu? Na verdade, a ficha já tinha caído fazia um tempo, tá ligado? Ah, já tinha caído? Já tinha caído, de toda a merda, né? É, tipo, essa é a vida agora, tá ligado? Essa é a vida, então... Aí o meu tio, tipo, caralho, ele ficou furioso, né, com a situação. Aí ele tá vendo a situação com o advogado, hein? Essa informação não tem como dar muito pra você, entendeu? Não, nem... Ele que tá vendo mais isso aí, entendeu? Mas você acha que você acha que você vai... Não precisa dar detalhe, não é pra dar detalhe, mas você acha que você vai conseguir reaver ou não? Não tô muito otimista não, viu? Mas também não tô pessimista. Mas você vai até o fim da história. Vamos ver no que vai dar, né? Meu Deus, cara, que história... Que história asquerosa, cara. Cara, assim... Eu me odeio todos os dias por causa disso, cara. Eu me odeio todos os dias por causa. Não há um dia que eu não pense nessa merda sem me odiar muito. E esse é um deles. Cara, que história asquerosa. É. Eu quero te dizer que em 3 anos de programa... Eu me sinto menos homem por causa disso, sabe? Em 3 anos de programa, essa foi... E olha que a gente já trouxe muita merda aqui. Eu quero te dizer que em 3 anos de programa, esta foi a história mais asquerosa que já veio nesse programa. Eu não consigo imaginar... Cara, o seu pai... Eu acho que o seu pai não consegue ver você como um ser humano. Um ser humano, cara. Menos que isso. O seu pai não consegue ter empatia nem um segundo por você, cara. Assim, vamos voltar no que eu falei antes. Tava ali o tempo todo, só eu não vi, né? Eu tenho a outra irmã, que ele não... Ele, não posso nem falar o nome, que ele sai correndo. Eu deveria saber que eu era o próximo, né? Tava ali o tempo todo, só eu não vi. Eu deveria saber, quando ele ia pra Lorena ver minha avó, ele não me levava. Eu deveria ter sabido, quando ele super apoiou que eu tinha que sair de casa. Pra ele se livrar logo de mim, quando aquela história do Espírito Santo. Eu deveria saber quando, cara, quando eu tava fudido mentalmente, antes da depressão, ele não nem ligava pra saber. Era eu que tinha que ligar pra ele. Porque ele não ligava pra mim. Eu que tinha que correr atrás dele. E ele ainda me xingava se eu não ligasse pra ele. Quando eu ligava, nossa, finalmente apareceu a Margarida, tá ligado? Eu sei. Vai se fuder, meu irmão. Que porra de pai que é esse, irmão? Porra de pai é esse que... Porra, caralho, nossa, mano, o filho que tem que cobrar amor do pai é isso? Não tô dizendo que ele tem que cobrar também, minha puta que me pariu, né? Não, isso é escravidão, eu passei por tudo isso que você tá falando. Vai se fuder. Mas, tio, você acha que em algum momento ele pensou no seu bem ou nunca? Cara, se ele pensou em algum momento, cara, foi tipo, nos breves momentos entre o dia que a minha mãe morreu e o dia que ele finalmente se livrou de mim. Porque até ele se livrar de mim, ele tinha obrigação legal de cuidar de mim. Entendi. Mas, né? Nunca foi amor, então? É, foi uma obrigação. É o que eu sinto hoje em dia. Se ele me amou algum dia, ele fingiu muito bem. O que a sua família fala dessa história? Você já comentou? O povo comenta com você? Como é que é? Assim, conta aí. É muito por cima, tá ligado? Assim, tem aquela minha tia, sabe? A minha tia que... Ela finge que não fez nada e eu finjo que... Sim, tem uma, você falou que ia falar sobre a tia. Isso. Então, eu falo... Assim, eu sou uma pessoa bem reservada em relação à minha vida. Eu não converso de... Assim, quando eu tô conversando com você aqui, é mais pra você e pros ouvintes do que... Por quê? Porque eu não falo essas coisas. Eu guardo muita coisa comigo. Inclusive, até... Assim, meus melhores amigos, obviamente, eles sabem dessas histórias, mas... eu não é uma coisa que você vai. Uma coisa que você, tipo, conta pra todo mundo, tipo, oi, meu pai me roubou, tá ligado? Sim, sim. Então eu guardo muita informação comigo. Com relação aos meus parentes, tem essa minha tia, que agora é uma outra história de pilantragem, que. Essa é mais curtinha. Essa é mais curta. A gente tem uma. Eu com a minha tia tenho uma relação que ela finge que não fez nada e eu finjo que eu esqueci o que ela fez. O que acontece? A minha mãe, ela precisava de um transplante, certo? Certo. Transplante de rim. E mesmo entre irmãos, a chance de compatibilidade de 100% é quase nenhuma. E essa minha tia teve 100% de compatibilidade com a minha mãe. Sim. Todo mês, a gente, eu, minha mãe e ela, na época ela morava aqui na minha cidade, a minha tia. Hoje em dia ela mora em Lorena. Eu, minha mãe e ela ia pra São Paulo, no hospital lá do, esqueci o nome, hospital de São Paulo e um hospital em Campinas, aquele grande hospital em Campinas lá de universitário, certo? Pra fazer os exames. Mano, cada exame era uma notícia boa. Nossa, show de bola, bicho, excelente. Eu com meus 14, 15 anos tava super feliz, a minha mãe ia ficar saudável de novo, cara, eu mal podia esperar isso. Tá, beleza. Nos 45 do segundo tempo, a minha mãe aparece chorando. O que que foi, mãe? É a sua tia. O que que tem minha tia? Ela desistiu. Ah, meu Deus, cara. Nos 45 do segundo tempo, a minha tia desiste do transplante pra salvar a minha mãe. Nos 45 do segundo tempo. Cara, faltava tipo semanas. Semanas pra fazer a porra do transplante. Semanas. Era um procedimento, parece coisa de horas pra resolver. E a minha tia desistiu nos. E por que que ela desistiu? Por que que ela desistiu? De acordo com a minha mãe, não sei se é a versão real, mas espero que seja, pra eu poder odiar ela mais um pouco. A minha tia chegou e disse que ia desistir, porque o maridinho dela ficou preocupado dela morrer na cirurgia e não queria perder a esposinha dele. Meu Vai Deus. Tomar no meio do cu. Desculpa a xenofobia, paraibano, filho da puta. Pernambucano, aliás, pernambucano, filho da puta. Não que eu seja xenófobo, mas. Ô, cara, é mas. E aí, ela deixou sua mãe morrer. Basicamente, e eu tive que aguentar aquelas lágrimas de jacaré dela no meio do velório, né? Era uma eu no seu lugar, põe ela pra fora. Eu queria ter posto, mas é aquele negócio, não sabe dizer não, né? Não sabia dizer não, porque a minha vontade era quebrar um caco de vidro que tinha no quadro de aviso da funerária, quebrar aquele caco de vidro e cortar o pescoço dela. Era a minha vontade. Pô, mas você viveu uma vida de abuso, então, cara. Não abuso sexual, mas abuso... Não, pelo menos você viveu uma vida de abuso. O abuso sexual eu só invento porque eu falo isso pra fuder com meu pai, cara. Ele me roubou 30 mil de desrespeito, eu posso fazer o que eu quiser. Basicamente, mas é assim, é aquele negócio, tio, as melhores espadas são feitas no calor da batalha, tá ligado? Eu acho que cada merda que eu passei, cada merda que eu sofri, tipo, só me fez mais forte. Caralho, irmão, não acredito. Só me fez mais forte, então a vida que atire mais merda que eu possa aguentar. E nessa brincadeira aí depois de um tempo, né, minha tia descobriu a porra do WhatsApp... E volta e meia fica, bom dia, filho, Deus te abençoe. Vá, minha vontade de mandar tomar no cu, mas oi, tia, tudo bom? Te amo. Se ela sabe, se ela quer ser falsa, eu também posso ser falso. Mas, e como é que você lida com isso hoje, assim? Como é que a sua cabeça lida com tudo isso? Conta como é que é a sua... Caraca. Como é que é? Você conhece aquela expressão, rir pra não chorar? Sim. Então, é o que eu faço, eu rio da minha própria desgraça. Pra mim é tudo uma grande comédia. Entra, é a ronquipil da vida real, tá ligado? É a minha ronquipil da vida real. A vida é uma grande comédia, uma grande tragédia, e eu, pra deixar de ser tragédia, eu comecei a transformar ela numa comédia. Eu comecei a rir da minha própria desgraça. É assim, eu ainda tô cheio de ódio. Eu tô num misto de ódio e riso. Eu rio, eu tô rindo de fúria mesmo. Mas é aquele negócio, né, tio? O amor constrói pontes indestrutíveis, mas o ódio constrói impérios. Então, eu sigo rindo da minha própria desgraça. O meu canal, todas as merdas que eu falo, eu faço, é uma forma de esparecer. Rir da toda desgraça que é jogada na minha vida. Você acha que a sua mãe, da onde ela tá? Eu não sei qual é a sua crença, não sei, mas se você não for ateu... Não, eu não sou ateu. Eu tenho vergonha na cara. Da onde a sua mãe tiver, você acha que... Como é que ela tá vendo essa injustiça que você tá sofrendo? O que você acha? Cara, a minha mãe era uma pessoa bem dura. Ela era justa, ela dura, porém justa. Mas justa, porém dura. E com certeza ela ia me dar um puxão de orelha, se ela pudesse. Tipo, ah, tá. Ela não ia passar a mão tipo, na sua cabeça. Ia ser engraçado, porque ela me tratou igual uma menina a vida inteira, mas ela ia falar pra eu virar homem. Sim. Tipo, decide, o bipolar, tá ligado? Então, se ela estiver me vendo de algum lugar, me desculpe por ser essa decepção que eu sou. Mas é a vida. Caralho, irmão. Então quer dizer que você é um cara que você teve que quebrar o contato com todo mundo, você teve que recomeçar a vida do zero. É, basicamente. Eu, assim, pelo menos eu tenho a vantagem, né, que eu não tenho filho, não fiz filho, né? Não fiz filho e não fiz a besteira que tu fez de casar com alguma louca, né? Que só pela misericórdia de Cristo. Dá um nervoso daqui eu ver aquela sua história, Hernani. Jesus amado. Jesus amado. Assim, eu não fiz nenhuma besteira de casar, nem de fazer filho. Quase casei com aquela história do Espírito Santo lá, porque eu queria casar com aquela morena lá, mas isso é outra história. E pelo menos isso eu tenho pra mim, tá entendendo? Pelo menos isso eu tenho a meu favor. Mas fora isso, tio, é só tomação de cu. Vocês se consideram um injustiçado na vida? Um pouco, porque... Assim, não que eu tenha inveja de quem não foi. Obviamente eu não tenho, não sou nada invejoso, tá ligado? Mas eu acho que a vida podia ter sido um pouco mais fácil. Mas pra quem quer a vida é fácil, né? Assim, eu vejo assim, dói um pouco, sabe? Porque assim, meus amigos estão tudo numa situação bem melhor que a minha. Deixo bem claro que eu não sou invejoso. Eu não sinto o mínimo de inveja deles. Felicidade pela felicidade do mundo, tá ligado? Mas é uma merda, você tá com quase 30 anos nas costas e só depois de velho você foi descobrir o que você quer fazer da sua vida. Eu sei que dói. Sim. O meu canal é a única coisa que eu sei fazer bem, cara. Fazer graça. Contar piada, rir da situação, falar bosta, tá ligado? É, eu fui descobrir esse meu dom pra essas coisas, aquela hora que eu falei pra falar da Rádio Tupinambá, que é uma coisa, assim, sensacional. Sim. Que no ramo que eu trabalhava com rádio. Rádio de comunicação, sabe? Ok, toque. Sim. Aí, foi aí que, assim, eu nunca fiz faculdade. Se eu fosse fazer uma faculdade, seria de radialismo, porque eu me descobri nisso aí. O que acontece? Eu trabalhava na madrugada aí, né? O radinho, pá. Aí eu sabia que os colegas dormiam. Tinha colega nosso que dormia. E eu acordava eles com um negócio que eu chamo de Rádio Tupinambá. Que é assim. Deixa eu incorporar o personagem. Peraí, deixa eu tomar uma água. Incorporar o personagem. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Tupinambá 103,1. Aqui eu sou o chamado locutor Tio Will, trazendo para vocês a hora de acordar. Vamos acordar, senhores, vamos acordar. Prepara o café, guarda a marmita, está na hora de ir embora. E fique agora com o sucesso de Valdir Soriano. Eu não sou o cachorro, não. Aí eu pegava a música e colocava no celular e deixava tocando. E eu comecei a fazer isso aí, tá ligado? Depois de os caras ficavam fudidos comigo. Mas eu fazia, eles dormiam e tinha acordado de um jeito ou de outro. Aí foi isso aí que eu me descobri, tá ligado? Que meu negócio é saber falar. E eu queria tentar tirar alguma coisa disso. Como faculdade é uma coisa que hoje em dia, tipo, não desmerecendo quem faz, mas é a mesma coisa que você queimar dinheiro, né? Sim. Então, assim, eu comecei o canal no YouTube também. Não só porque meus amigos meteram pilha aqui. Ah, você devia começar um canal no YouTube. Mas também porque, porra, já que essa é a única coisa que eu sei fazer de bom, vamos tentar tirar algo disso. Entendi. Inclusive, eu vou até refazer a minha intro, né, como um especial de mim inscrito, que eu vou gravar agora no final de semana. Eu vou colocar os novos ares do canal, né, em relação a isso. E com relação ao futuro, o que você planeja agora daqui pra frente na vida? É que tá, Hernani, eu não tenho um plano. Eu jogo com as cartas que eu tenho, tá ligado? E assim, no momento eu quero quitar minhas dívidas, porque como a volta e minha depressão aparece, né? Eu acabo me afundando de comida e videogame. Então eu acabei devendo um pouquinho. Não, nada que passe os R$2.000, claro. Devendo aí uns mil e pouquinho pro banco, mas coisa boba, eu consigo pagar em breve. Eu quero quitar minhas dívidas, depois juntar um dinheiro e vamos ver o que a vida vai me dar. Se tá pintar dentro? A grana, se o seu pai te pagar, o que você vai fazer? Eu vou arrumar um kifo, primeira coisa, cara, assim, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tem como comprar uma casa com 32 mil? Dá pra comprar? Tem como dar entrada, né? Tem como dar uma entrada, né? Ah, depois você vai quitando. Assim, eu vou comprar uma casa, mas, tipo, uma casa simples, porque, assim, vamos entrar no negócio masculinista da coisa, né? O MGTOW. Eu não me considero um MGTOW. Assim, simpatizo com a ideologia, tá ligado? Mas não me considero. Eu sou apenas um cara que quer ficar quieto no canto dele. Que basicamente é o MGTOW. Assim, eu quero comprar um negócio pequeno, só depois eu compro uma casa agora. Eu comprei um negócio pequeno, tipo um ou dois quartos. E um quarto seria pra dormir, o outro seria o quarto da diversão, onde eu colocaria meus videogames. tá ligado? Eu comprei um negócio pequeno e seguiria o meu canto. Eu não pretendo casar, não pretendo ter filho, até porque, né, os padrões sociais aí estão terríveis. E, assim, por causa de onde eu moro, como eu falei pra você, é um negócio ridículo, pequeno. Eu moro num cubículo, basicamente. Eu larguei mão da vida de relacionamento por causa disso. Porque eu tenho vergonha de onde eu moro. Então eu prefiro ficar sozinho a ter que desperdiçar o tempo de alguém. Mas você já levou mulher pra bater aí? Claro, opa, claro. Agora eu não trago tanto porque tem a minha esposa aqui do meu lado, né? A minha esposa, que no caso é aquele travesseiro maravilhoso que faz parte do meu cenário. Mas não se preocupe, a nossa relação é apenas profissional, nada carnal. Mas deixa eu falar agora pra você, e quando foi que você começou a comer homem? Então, o que acontece? Eu nas minhas épocas de crente, é aquele negócio, tá ligado? O dinheiro tira o homem da favela, mas não pode tirar a favela do homem. Nesse caso, a igreja tira o homem da viadagem, mas não pode tirar a viadagem do homem. E tentaram tirar essa viadagem de mim. Meu pai odiava isso. Eu fui dar o azar de nascer numa família meio homofóbica. Não que isso me faça odiar minha mãe. Claro, minha mãe é uma boa pessoa, apesar de tudo. Mas a minha mãe odiava a ideia de eu gostar de homem. Aí eu reprimi isso, depois de velho. Aí eu fiquei pensando, aí depois de velho, eu pensei, quer saber, eu tô livre. Cara, pra você entender, a primeira cerveja que eu bebi, eu fui beber aos meus 24 anos. Porque eu tinha. Porque a lavagem cerebral de crente, essas porra, era tão grande que eu tinha medo, vergonha de cometer pecado, tá ligado? Mesmo depois que eu larguei a igreja. Porque assim, quando meu pai me fudeu, eu larguei a igreja de vez. Porque assim, eu pensei o seguinte, cara, se Deus permite que um cara que tá dentro da igreja faça isso com o próprio filho, então Deus não é bom. Então não existe um Deus. Eu pensava isso. Não abracei o ateísmo, não sou nem ateu, nem. Eu sou agnóstico, assim por dizer. Por definição, mas eu também não me considero agnóstico. Eu sou só um cara, tá ligado? Aí eu larguei de igreja e. Mas o pensamento de crente ainda tava. Depois de velho, eu comecei a. Eu meio que me odiava por isso, porque eu queria ser normal, tá ligado? Eu praticava meio que uma homofobia contra mim mesmo. Sim. Eu queria ser normal, eu queria ser só uma pessoa que gostava só de buceta, mas tá, né? Aí eu peguei, quer saber? Um dia eu resolvi tacar o foda-se. Tacar o foda-se, quer saber? Vou pegar um macho. Achei um boyzinho bem afeminado, no famoso bate-papo da UOL, que eu consegui muita buceta naquela merda. Mas naquele dia eu consegui. Inclusive aquela história do PlayStation, sabe? Do PlayStation sim, 4. Sim. É de lá. É de lá, ela é real. Não é personagem, não, é real. Depois já conto. E me deixa depois de contar a história do que eu me teve viado lá pra fugir. Aí eu conheci um boyzinho lá, fomos conversando, quer saber? Vou experimentar, vou ver se eu gosto mesmo. Mas era travesti ou era viadinho? Ah, era viadinho, afeminado, sabe? Afeminadinho assim, tipo, ui, a louca. Mas você já tinha perdido o cabaço ou não? Já. Assim, cara, que é a história do meu cabaço. Não, calma, segura. Volta na história do viadinho, e aí? Então, aí eu peguei, a gente saiu, eu tomei uma breja com ele, tomamos uma breja, quer saber, vamos mas lá. Mas você saiu de namoradinho ou não? Você saiu de normal? Bonzinha dada? Você tá falando? É. Porra, por que não? Você fez? Tá que foda-se. Caralho, moleque, você é viadão total, cara. Não, viadão, você tá louca, me respeita. É. Eu não dou pinta, se você me olhar na rua, me olhando assim na rua, é o seguinte, eu sofro de um negócio que eu chamo de síndrome da cara de cu involuntária. É o seguinte, eu posso estar super de boa com a vida, tipo, arco-íris e passarinhos, mas a minha cara tá tipo a do Mano Brown. Cara fechada, sim, tá ligado? Fechada. Então, eu não dou a menor pinta, eu falo que eu gosto de rola, a pessoa, ah, como assim? Tá ligado? Aí eu comecei a andar com o boyzinho. Aí a gente foi, pá, trouxe ele aqui pro meu batedouro, tá ligado? Fiz o que tinha que fazer. Mas você assim, pegou na rola dele, você chupou essas coisas ou não? Então, eu usei ele de escova de dente um pouco. Mas assim, eu acho que por falta de oportunidade, assim, eu fiz o que tinha que fazer, mas aspas, eu não perdi o cabaço de bicha com ele. Eu tô me guardando pro meu web namorado, na verdade. O que acontece? Eu acho que ele sentiu culpa, eu não sei, que nojo de mim, porque eu sou peludo igual um urso. Ele não quis dar o cu pra mim, cara. Não quis, cara? Não quis, cara. Eu me senti tão ofendido. Por quê? Sério. Eu tenho um pau legal, cara. Não, por que ele não quis? Eu não sei, do nada ele desistiu. Eu não vou forçar o cara, né, porra. Mas fez uma pepeta. Claro, opa, pelo menos chupa, né, irmão? Eu te chutei, cara. Porra, custa chupar? Ele chupou. Ele chupou um pau do viado, cara, sério. Exatamente, eu não tenho nenhuma vergonha. Cara, eu vou falar com você, é igual chupar um picolé, só que quente. Mas você tomou leitada? Não, não tomei leitada. Mas eu dei uma boa punhetada pra ele, eu sou muito bom de punheta, tenho um braço ótimo. Anos praticando, né, tio? Tem que ser bom mesmo. Não é possível, cara. E aí? Juro por Deus. Aí o viado não quis dar pra você? Não dá pra mim, eu também não entendi. Acho que ele tava nervoso, não sei. Eu não vou forçar, né? Sou um monstro. Aí eu peguei, tá bom, segue teu caminho. Aí pegou... A oportunidade que eu tinha pra dar o que eu tinha pra dar, tá louco? Eu nunca dei. Não ainda, mas vamos, vai que a minha vida me reserva, né? Aí a oportunidade que eu tinha pra comer, eu não comi. Não comi até hoje, porque as mulheres que eu fui namorar depois também fazia cu doce com dar o cu. Então, quer saber? Foda-se. Eu não vou comer cu, mãe. Chega. Ah, eu você não comeu nenhum homem? Não comi nenhum cu, cara. Mas Deus pega. Eu dei uns pega gostoso. E não me arrependo nem um pouco disso. Entendi. Mas aí volta lá. Aí você. Aí você fez isso e você gostou? Gostei. Não me arrependi, não. Mas assim, eu sou um cara bem preguiçoso, tá ligado? Não gosto de ficar correndo atrás de relacionamento. Então assim, eu prefiro ficar na punheta mesmo e foda-se. E como é que foi que essa história que você perdeu o cabaço? É um pouco deprimente, cara. Sabe aquela. Até não, nada engraçada, na verdade. Sabe aquele meu vídeo do Setembro Amarelo? Sim. Então, até que eu falei do carinha que você desceu o pau na falsidade. É, então, né? Aquele negócio, né? Não aconteceu com um amigo, não. Aconteceu comigo. Eu não gostei nada disso. Eu fui basicamente abusado sexualmente por uma velha nojenta. Ah, meu Deus. Foi horrível, cara. Foi horrível. Nossa, cara. Eu não gosto muito de falar isso porque as pessoas ficam fazendo piada, cara. Não, aqui a gente não brinca disso. Os quase 10 mil inscritos, tem alguém que deve ter passado por isso e ele vai entender o que eu tô falando. E, assim, eu tava numa festa. Foi a primeira vez que eu enchi a cara. Eu tinha 19 anos. E sim, eu falei que a minha primeira breja foi aos 24. But, nesse dia, eu tava tipo, sei lá, eu taquei o foda-se. Mas a minha primeira breja oficial mesmo foi aos 24. Eu não conto essa da primeira vez aí. Tá ligado? Assim, foi aos 19. Eu perdi, aspas, perdi o cabaço aos 19. E acho que, sei lá, botaram alguma merda na minha bebida. A última lembrança que eu tenho é de acordar do lado dessa mulher horrível, velha, nojenta, gorda. Mais acabada mesmo? Nossa senhora, Jesus, Maria e José, cara. Eu preferia estar dentro da buceta do Godzilla. Nossa, mãe. Era arregaçada. Não, pelo menos ela disse que eu fiz um ótimo trabalho. Eu tenho isso pelo menos. Mas, cara, assim, conforme eu fui catando minhas coisas e indo embora, cara, aquilo pareceu errado pra mim. Não era pra ser assim, tá ligado? Não, com certeza. Entendeu o que aconteceu? Eu comecei a falar. Desculpa ter rido, é porque você fala de um jeito engraçado. Fica à vontade, eu sei, cara. Eu rio da minha própria desgraça hoje em dia, então pode rir, fica à vontade. Inclusive, quem tá assistindo também deve estar rindo. Certo. Aí, eu peguei, isso pareceu errado, tá ligado? Eu guardei pra mim, eu resolvi falar um dia no que eu falei. Começaram a rir, que sabe, eu nunca mais vou falar disso pra ninguém. Então, a vez que eu perdi o meio. O abuso quando é com homem, o povo dá risada. Isso é um absurdo. É uma porra. Isso é por isso que eu meio que, aspas, milito a favor dos nossos amigos homens aí, né, cara? Porque o meu canal tá aí pra isso, pra dar uma risada pra esse povo aí, num mundo tão filha da puta que resolveu cuspir na gente depois de tudo que os homens fizeram pela sociedade, tá ligado? Mas aí você tem essa experiência traumática, então. É, foi traumático e eu reprimi, tá ligado? Tá lá dentro em algum canto. Eu que não vou mexer. Sentimento pra mim é tipo o peito da minha mãe, tá ligado? Você sabe onde tá, mas é melhor não mexer nele. E aí você falou que você tem agora um namorado? É, web namorado, sim. É, a gente se troca umas ideias e umas safadezas de vez em quando. Ele mora lá em São Paulo. E você vai encontrar ele? Quem sabe, né? Se pagarem as minhas férias. Aí você vai lá. Bimba. Claro. O Edgar, a gente te amo. E você não tem vontade de morar com ele? Olha, considerando meu atual vida, é que eu não tenho nem como, cara. Eu não tenho nem onde cair morto, tá ligado? Deixa eu melhorar de vida primeiro. Aí eu considero. Meu irmão, agora, pra fazer um apanhado da sua vida geral, pra gente caminhar mais pro final, o que você acha que foi o seu erro da sua vida com relação à família? Nossa senhora. Onde eu não errei, né? Bom, o meu erro foi, como eu falei anteriormente, vou reforçar o conselho, família é lealdade e não sangue, tá entendendo? E o meu erro foi confiar demais, confiar nas pessoas erradas, tal qual meu pai, de depositar a minha esperança naquela abençoada da minha tia. Foi o meu erro, confiar demais. Então, se alguém quer muito confiar em pai e mãe, aí confia, mas desconfiando. Onde tem dinheiro, tem sujeira. Então, pode confiar nos seus pais aí, mas confie enquanto não tiver dinheiro envolvido. Que depois disso, né? Depois que entra, vamos dizer assim, o terreno da avó. Aí, né? Acaba do jeito que acaba. Falando em vó, você tem mais herança pra receber? Tem nada. Minha família é tudo fodida. Só meu pai que tem a vida de boy dele. Entendi. A vida de boy dele bancada com o dinheiro dos outros. E você falou que você queimou o seu pai em todos os lugares. Como é que foi esse processo? Sim, sim. Então, é que é o seguinte. Meu pai tem muito mama-ovo, tá ligado? Tem uns caras aqui na minha cidade que se você chutar o saco do meu pai, você quebra a boca do cara. Tá ligado? E assim, volta e meia, ah, como é que tá seu pai? Ah, nem falo mais coisa. Mas por que não? Opa, ainda bem que você perguntou. Você fala? Falo. Eu conto pra todo mundo. Mas infelizmente tem uns aí que quer me matar por causa disso. Tem um chegado do meu pai, que é ex-PM também, não sei se é ex ou ainda tá trabalhando. E esse cara, mano, se meu pai precisar de uma punheta, esse cara bate pra ele. Tá entendendo? E eu comecei. E um dia eu tava com a minha ex-namorada minha, inclusive, oi fulana, tudo bom? Você com certeza tá me ouvindo. Eu tava no ponto de ônibus com ela, aí eu encontrei com esse colega do meu pai. Aí ele começou a perguntar do meu pai, né? Aí eu peguei, meti a real, como comecei a meter a real, ele começou a jogar um caô em mim, cara. Começou a fazer minha caveira pra minha namorada, na minha frente. Não é possível. Te juro por Deus. Falando o quê? Ah, falando tipo, ah, você sabe que esse cara aí é meio louco, né? Sabe que esse cara aí tem uns problemas, né? Como se ela já não soubesse, né? Aí começou meio que fazer minha caveira assim. Eu não percebi na hora, mas depois que ele foi embora, a minha mina pegou e falou: você percebeu o que ele tava fazendo, né, William? Eu o quê? Oi, que eu sou meio lerdo? Ele tava fazendo sua caveira. Tava? Nem reparei. Caralho, irmão. Pois é. Aí esse cara aí, mas tem também uns outros puxa-saco dele dentro da empresa que eu trabalho, tá ligado? Até hoje, também. Cara, eu fico fudido com isso até hoje, esses caras. Puta que me pariu, que mala sem alça. Eles não podem me ver, parece que eles tentam me converter pra papailogia, tá ligado? Eles tentam, toda maldita vez, eles tentam falar: ai, que um dia ainda vou ver você abraçado com o seu pai, você ainda vai perdoar ele. Ah, sim, eu vou abraçar o meu pai, vai ser por trás num mata-leão enquanto eu cravo uma faca na cabeça dele. Mas a sua relação com seu pai, você sepultou? Você ainda acha que um dia vai voltar? Sepultei. Se ele quiser o meu amor, ele vai ter que comprar. Com 32 mil reais? Não, quero juros. Quer mais? Quero juros. Se ele quiser o meu amor e o meu perdão, ele vai ter que comprar. E vai ser, tipo, da boca pra fora. Entendi. Sinta-se contente. Sinta-se contente com isso. Bom, se você pudesse dar um recado pros ouvintes que tem relação complicada com a família e tudo. O que você poderia... Tempo livre. O que você teria... Os conselhos que você poderia dizer? Eu posso falar pra você. Gente, é o seguinte. Se vocês têm uma família de bosta e se vocês estão aí... Primeiro, eu vou dar por etapas. Primeiramente, galera molecada aí que tem 17, 18, 19 anos, eu entendo o que vocês estão passando. Vocês estão numa crise maldita do caralho. A famosa crise dos 20, né? Que você não sabe o que você quer fazer da sua vida e ficam botando palha. Eu fico fudido com isso, cara. Porque, porra... Mano, o moleque sai da escola e imediatamente querem que ele escolha uma carreira pra vida inteira dele. Cara, eu fico fudido com isso. Mano, o melhor conselho que eu posso dar pra você... Faz uma escola técnica. Faz um Senai. Arruma um trampinho legal depois disso. Tá ligado? Depois que você tiver um trampo legal, aí você pega... Depois, tira o seu tempo pra pensar numa faculdade. Aí você faz faculdade. Mano, é a sua vida, não a dos seus pais. É a sua vida, não dos seus pais. Você é o caminho, o capitão da sua vida, o capitão do seu destino. Não é seus pais que tem que decidir. Então, se vocês querem cagar a regra de carreira que você quer seguir, bicho, foda-se, tá ligado? É a sua vida, não a sua. Porque eles vão morrer, você vai continuar. Então esse é o conselho que eu quero dar pro mais jovem. Pros mais velhos, que estão na bosta aí, que passaram a situação ruim com o pai. Irmão, se você teve uma família de merda, eu posso dar a melhor coisa que eu posso falar pra você é o seguinte. Quando você é adulto, você pode escolher a sua família. Você pode começar a sua própria família, se você quiser. Embora não seja muito recomendável hoje em dia, né? Mas, assim, você pode escolher a sua família com seus amigos, você pode começar uma família com uma namorada, com uma esposa, não sei, tá ligado? Mano, é a sua vida, tá ligado? Se que você passou, passou, isso faz parte da sua história. E você sobreviveu cada merda que foi jogada, e é isso que importa, tá ligado? É isso que importa. Se você sobreviveu, se você tá aqui me ouvindo agora, significa que você sobreviveu cada merda que a vida te jogou. E só isso te faz, tipo, a espada mais quente da batalha, tá ligado? A melhor espada da batalha. Entendo. É isso que eu falei. E pra mais um recado, embora esteja na moda, pelo amor de Deus, gente, não romantize fraqueza e vitimismo. Puta que me pariu. Para com isso, cara. A vida não tem tempo pra gente fraca, a gente vitimista, chorona, que reclama de qualquer problema, que quer se matar por causa de qualquer pedrinha no caminho. Porra, pega a pedra e fuma ela, tá ligado? Certo. Vai se fuder. Eu fico fudido com essa geração de gente fraca, cara. Nossa, não, porque é o seguinte, eu aguentei cada merda na vida, como vocês já estão, vocês me ouviram até agora, eu aguentei cada merda e vi uns caras chorando porque, ai, porque eu sou o Roberto e ninguém quer me chamar de Vanessa. Vai se fuder, irmão. Tá entendendo? Vai se fuder, você é mais forte que isso, cara. Tá ligado? As pessoas têm que ser mais fortes, porra. O único jeito, pra você me fazer assim, eu sou uma pessoa que eu sou blindado contra palavras. Tá ligado? Esse negócio de shame não funciona comigo. Porque, como dizia aí, que de Fênix, né, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. E eu digo que vocês tinham que ser do mesmo jeito, cara. A palavra... Mano, se você quer se ferir com uma palavra, se você vai deixar que se você vai deixar que vai te machucar com uma palavra, deixa que te machuque, sei lá, tacando um dicionário na sua cabeça. Mas não com uma palavra lançada. É palavra, porra. Se você se machuca com palavra, isso só mostra que você é um bunda mole. E a vida não tem tempo pra bunda mole. Sejam fortes, independente, que a vida, infelizmente, ou é ser forte ou é ser forte. A vida não é uma porra de um abraço de mãe que vai te abraçar pra ver que você estiver na merda. Não. Ela vai te jogar merda atrás de merda. E a gente tem que... A gente é homem, porra. A gente construiu a história da humanidade. A gente tem que seguir em frente. E mostrar pra essa porra quem é que manda. Sejam fortes, caralho. É isso. Bom, tio, eu quero pedir, por favor, pra você fazer o seu jabá aí, dizer aonde as pessoas vão te achar. Não, você ainda não criou a página do seu canal, então, como é que é? Conta aí pra os ouvintes. Como é que a minha publicidade é pelos grupos do Facebook, pelo Twitter. Se quem estiver naquele inferno chamado Twitter, é arroba canal ACTW. Canal ACTW. No Instagram eu tô as crônicas do Tio Will, mas no Instagram eu só posto tipo pra avisar quando tem vídeo novo, porque eu não sou nenhuma blogueirinha retardada pra ficar postando cada detalhe da minha vida, até porque a minha vida não é tão interessante assim. E no Facebook, eu só não vou passar o Facebook que é meio pessoal, mas estamos aí. Quem quiser me encontrar no YouTube é as crônicas do Tio Will, vai aparecer alguns resultados, mas eu tô lá. Quem quiser dar uma risada sobre toda essa tragédia que é a vida, é muito bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo, exceto, claro, advogados, jornalistas e puas. Vocês não são bem-vindos, vocês são escórias. Mas o que vai vir aí por esse ano? Olha, como eu falei pra você, eu não tenho plano. Eu sou um louco sem um plano. Eu vejo o que tem pra fazer matéria e eu pego e faço. Porque é o seguinte, eu demoro pra postar, eu sei disso. Mas é que é o seguinte, eu faço isso porque eu quero que os meus vídeos sejam tipo mega produções, tá ligado? Eu sou um cara perfeccionista em relação aos meus vídeos. Eu quero que todo mundo pegue meu vídeo e ou saia dando uma boa risada ou saia com uma boa palavra, tá ligado? Eu, assim, embora não pareça, eu não me considero uma pessoa inteligente, eu me acho até um pouco burro. Então, pra não passar vergonha, eu passo muito tempo trabalhando nos meus roteiros pra não, sabe, passar muita vergonha na frente das câmeras. Mais vergonha do que eu já passo, claro. Entendi. Então, assim, meu canal tá aí pra todo mundo que quiser dar uma risada, quiser se divertir com essa Ronquilândia maldita que vivemos, e sejam todos bem-vindos. As crônicas do Tio Will. Bom, é isso aí, Tio Will. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou, até a próxima. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. We will sing.